Graça e paz, amados irmãos, vamos direto ao assunto. Toda honra e toda glória sejam dados ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Todo louvor, toda atenção, somente para o nosso Salvador. A mensagem desse áudio tem o título Desperta. O texto principal está em Efésios 5, versículo 14. Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em algumas versões diz: E Cristo te esclarecerá. Esclarecer, tornar claro, iluminar, mostrar o caminho, a verdade e a vida. Muitos estão dormindo. Nós sabemos, os ímpios, e depois aqueles que aceitaram a Cristo, mas fizeram somente da boca para fora. E mesmo aqueles que aparentam ser de Cristo, mas não são. Nós não julgamos, mas nós queremos buscar a face do Senhor, nós que somos de Cristo. Quando fala, desperta. Quando vem um conselho, uma palavra, um preceito, quando vem algo do Espírito Santo, quando o teu coração, a tua alma diz: Olha, eu quero ouvir isso, acompanhando com tudo que tu aprendeste da Bíblia Sagrada, então desperta, porque tu podes estar errando num ponto aqui ou num ponto ali, seja errando para a morte, seja errando para aumentar o teu sofrimento. Então, errando, se a tua fé não está em Cristo, é para a morte. Não interessa o que tu pensa, o que eu penso, não interessa. Cristo é o Senhor. Se a tua fé não está no Senhor Jesus, o teu erro não é erro, é pecado mesmo. É posicionamento contra o Senhor Deus. É teimosia. E eu tenho sido assim por algum tempo. Mas porque eu fui teimoso também em declarar que Cristo é o Senhor, porque não tem como negar. Então o Senhor Deus tem sido misericordioso comigo e tem acontecido o que diz aqui em Efésios 5,14. Cristo te esclarecerá, o Senhor tem me esclarecido. Eu tenho sido teimoso em tantas coisas que eu não consigo colocar em todas as pregações. Mas alguma coisa eu tenho falado para os irmãos que é o pecado de todos, que é o que a Bíblia diz. Seja o que for que tu vai dizer, não importa. Para o nosso Deus importa a tua pessoa, Ele te ama, mas não os teus pecados. Para o nosso Deus importa os seus filhos. Mas nós temos que entender, e não é uma questão de entender da forma como o homem pensa, não, é uma aceitação. A palavra é clara, é simples e diz que assim é Cristo e ninguém mais. É simples. Ele é a luz e pronto. Porque quando fala, venha para a luz, não é? Aquelas seitas, as pessoas que querem algo simples, eles correm. Né, para abraçar o livro disso, de iluminação espiritual e não sei o que, e não sei o que, mas se não tem a pessoa do Cristo Jesus, o Filho de Deus, vai ser a luz do Satanás. Vai ser aquele que se transfigura até mesmo num anjo de luz, te mostra a luz mais bonita e tu vai indo para a luz que nem um bichinho, né, que vai para aquela luz que mata. Vocês já viram aquele desenho? Daquele bichinho que diz assim: a luz é tão bonita, e ele vai indo para aquela luz ali, e na realidade é um mata-moscas, né? É uma grade eletrocutada. E é exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa concupiscência, por aquilo que estava dentro de nós. E muitos de nós aceitam a Cristo. Isto aconteceu comigo. E por algum motivo, ou por vários motivos, vão se santificando, tudo bem, mas não estão ainda buscando a Cristo como prioridade em suas vidas. Então, Se santificar, qualquer um que ache bonitinho fazer isso ou fazer aquilo, adota parte da doutrina de Cristo, faz isso, faz aquilo, entra num ritmo, e daqui a pouco fica andando com Cristo, e daqui a pouco se distancia um pouco, e daqui a pouco não é mais a doutrina, não é mais o que o Senhor ensina. E aí vem esse texto: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, porque muitos parecem que têm a luz de Cristo, mas estão entre os mortos. Estão da mesma forma como o pior dos piores, o assassino, o qualquer tipo de pecador que vai para o inferno. Porque se não tem a pessoa do Filho de Deus, não é salvação, não é luz. Porque muitas coisas nos foram permitidas. E o Senhor Deus fez a vida e nós vemos prazer em tantas coisas. E o maligno ele vem correndo para dizer: eu sou a luz. É para encher a tua alma de luzinha. Tudo piscando. Começa na imagem simples daquele jovem que vai na discoteca, que vai se divertir. E lá nós vemos aquele show de luzes, aquela coisa que os teus sentidos. Então a gente começa a refletir, mas não foi o Senhor Deus que fez a gente assim? A gente gosta disso? É, mas a palavra diz: é assim. Mas ele fez isso para a gente sentir na medida certa e pela eternidade. Se lá no céu tiver uma discoteca, aleluia! Tudo que a palavra do Senhor está dizendo é que nós temos que buscar como prioridade o Filho de Deus e tão somente o Filho de Deus. Mais nada e mais ninguém. E o Filho de Deus nos aponta o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo. Ele mesmo, olha só. Ele mesmo não pode estender o braço e dizer: o caminho está ali, está do lado, aqui, acolá. Não, Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que ser exatamente o Filho de Deus. Então, o processo de salvação é simples. É aceitar Cristo Jesus e pronto. Mas nessa afirmação está Cristo Jesus. Então, aquele que aceitou alguém como seu único e suficiente Salvador, neste caso, ninguém menos do que o Filho de Deus, tem que buscar fazer o que o Filho de Deus nos pede. O processo de santificação, por exemplo, que aceitou a Cristo, agora vem o processo de santificação. Não são doutrinas de homens, onde nós vemos muitas coisas, uma imensidão de coisas, que vão para todos os lados do prazer e da dor, né? Da dor, o exemplo clássico é aquele monge que se martiriza, ele mesmo dá chicotadas em si mesmo porque ele pensou alguma coisa que não devia pensar. Então, ó, ali ele vai para o lado da dor. O outro já é permissivo. Aconteceu isso comigo. Já é permissivo e acaba achando: não, já estou em Cristo, estou salvo, e vai levando o seu dia morno. Cada dia tem que ser um dia de busca, de pensar no Senhor, de despertar. Não é um ingresso à salvação, não é um bilhete que ficou na gaveta. A salvação é aquele que despertou para essa vida nova e, portanto, percebe que ainda não está lá em cima na glória. A pessoa que foi salva, ela sabe qual é a promessa, sabe o que o Deus de Abraão, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos prometeu, que é a vida eterna e abundante, que não tem nada a ver com isso daqui. A pessoa que está salva, que realmente aceitou a Cristo Jesus, ela despertou, ela está arrepiada, ela sabe que não tem nada a ver. Ela está buscando a face do Senhor. Não pode ser morna. E desperta, tu que dormes, não tem nada a ver com a pessoa que dorme muito, dorme pouco, que tem problema. Eu mesmo, o meu problema, eu muitas vezes pareço estar dormindo muito. Às vezes, mas eu estou recostado, porque eu não durmo. Eu fico na horizontal, recostado na cama. Mas o despertar aqui é espiritual, na medida que o Senhor Jesus deu para ti. Se o teu trabalho são tantas horas, tu tem menos tempo para oração, tudo que acontece na tua vida, dentro do que tu pode, tu tens que buscar a face do Senhor. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muitos estão ainda entre os mortos e parecem não saber. A fé no Senhor Jesus é a única fé em que o Filho de Deus veio te buscar, veio te tirar desta dimensão para uma outra dimensão. É algo totalmente diferente. E quando tu prestas atenção, quando nós observamos isso, nós ficamos cada vez mais despertos, cada vez mais como aquela pessoa que diz: peraí, eu não pensei nisso, eu não pensei naquilo. Está sempre pensando na palavra do Senhor, sempre buscando ver onde errou. Porque há perdão para todos os pecados, mas para quem não quer pecar, para quem se acomoda no pecado, como eu tenho feito sem saber muito tempo, vai haver a condenação. E pela misericórdia do Senhor Deus, alguns ainda recebem correção. Ainda recebem mensageiros, e comigo aconteceu até o dia em que o Senhor Deus enviou um anjo da parte do Senhor Jesus, desceu em carne para me corrigir. Então, desperta tu que dorme, desperta de doutrinas de homens, desperta daquilo que parece luz, mas não é. Ah, mas é luz, é bonito. Não discute. Procura entender a palavra. O tempo que tu vai discutir, como eu ficava discutindo comigo mesmo, ah, mas será que pode isso, pode aquilo? Comece então a dedicar esse tempo para entender a palavra, para despertar para Cristo, porque eu estava procurando despertar mais ainda para o mundo. A minha teimosia era essa. Eu poderia escrever livros e livros de autoajuda e ficar milionário. Glórias a Deus que Cristo veio na minha vida. E tirou o meu barato. O outro já vai dizer assim: mas que Deus é esse que te impediu de ser milionário, não é mesmo? Mas glórias a Deus que eu ganhei a habilidade para escrever livros e mais livros. Eu era até colunista de um jornal. Por mais de 100 edições, eu escrevia sobre a vida, sobre tudo. Eu não era cristão. E glórias a Deus que eu nunca escrevi nada contra o Senhor Jesus. E tudo que eu escrevia ajudava, era bom, era filosofia, mas não te dá a vida eterna e abundante. Nós que estamos em Cristo, despertamos para Cristo. Queremos sempre Cristo Jesus. E eu falo com a boca cheia, não como hipócrita, como pecador que sou e que não quero negar a Cristo. Então, isso nos faz lembrar sobre a palavra hipocrisia. A palavra hipocrisia, lembrando o que é? Aquela pessoa que diz uma coisa e faz outra. Mas espera aí, vamos tomar cuidado com isso aí, porque se for estabelecer como o homem pensa, então todo cristão é hipócrita. Eu já na frente, eu já confesso que eu não consigo nem contar o tanto que eu errei, o tanto que eu pequei, já confesso, mas eu não nego a Cristo, estou buscando a santificação. Não como quem diz assim: ah, estou me observando, ah, eu aceitei a Cristo, não vou fazer. Esse é o pior, esse é o pior porque ele está louco para pecar, ele está querendo seguir a lei. Vai chegar num momento que ele vai fazer tudo o que ele puder fazer. Já aquele que está buscando a face do Senhor, ele sabe o que a palavra ensina, que nós somos pecadores, que nós caímos, mas o que nós não podemos é querer ser pecador. O que nós não podemos fazer é nos posicionarmos contra esse Deus maravilhoso. Quando uma pessoa faz isso, ela se torna aquele hipócrita. Aquele que peca contra o Espírito Santo, esse não tem salvação. Hipocrisia, ela é uma definição simples e ilimitada dessa palavra. Sem Cristo para o mundo é isso mesmo, a pessoa que fala uma coisa, mas faz outra, é um hipócrita. Isso é um entendimento simples. Mas como nós sabemos que a salvação ela é simples para nós, mas não é simples. É um ato divino. É poder divino. As coisas que acontecem na alma, a dimensão da nossa alma, é muito complexa. Então, aquele que aceita Cristo e não nega Cristo, esse não é hipócrita de jeito nenhum. O que vai acontecer são opiniões contrárias, são fofocas, são pessoas dizendo: olha o que ele fez, olha. Por isso a palavra diz para não julgar. Não julga ninguém, porque por tuas palavras tu serás condenado e por tuas palavras tu serás justificado. Tu vai receber ou a condenação ou a justificação pelas tuas próprias palavras. Então nós sabemos que as nossas almas são complexas e a salvação em Cristo é um ato de Cristo, é um ato divino. Aquele que é hipócrita, quem são os hipócritas? Bom, os mais fáceis de ver são aqueles intelectuais que usam a inteligência para enganar, para ganhar dinheiro. Isso é fácil de ver. Qualquer um que lê um pouquinho da Bíblia Sagrada sabe que isso não é de Cristo, é o Evangelho da Prosperidade. É o que cobra para isso, para aquilo, é o que diz que tem que fazer isso e aquilo. Aquilo que não é a palavra do Senhor Deus, não é. Objetos ungidos, adoração a Maria, adoração a santos, ter qualquer outro intercessor. Tudo isso é um intelectualismo, é uma beleza, é uma luz que a Bíblia já diz, olha, o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Tem muitos desses que dizem que viram a Cristo, que Cristo mandou fazer isso e aquilo e não viram. E não viram. Até mesmo se vem um anjo, a gente tem que ver. Será que esse anjo é de Cristo? No meu testemunho, eu já digo a verdade. Aquele anjo, ele veio da parte do Senhor Jesus. Veio para me corrigir, para me firmar no Senhor Jesus. Então, esse é de Cristo. O hipócrita intelectual, nós identificamos ele porque ele está usando o intelecto para ganhar alguma coisa, ganhar dinheiro. Isso é o mais fácil. Aquele que não tem nada a ganhar com isso, intelectualmente, não pode ser hipócrita, porque é muita burrice, não tem intelecto nenhum. Investiu o tempo nisto, se isso não traz dinheiro, não traz recurso nenhum. Aquele que já não tem nada, como eu, então, não pode ser hipócrita. Intelectual, não pode usar a inteligência para enganar, não tem como, está sempre proclamando, sempre repetindo a mesma mensagem idônea, cristalina do Cristo Jesus. Tem os hipócritas emocionais, os intelectuais nós conhecemos são esses milionários cristãos que se dizem cristãos, né? Lobo em pele de ovelha, isso vocês conhecem? Que pegam aquela dinheirama e vai ver lá no YouTube, eles têm mansões e mansões. E têm, assim, fazendas para a família deles e tudo. E, enfim, não tem nem como comentar isso. Isso está escancarado. E ainda tem muitos que não querem ver. Estão seguindo, estão lá. Esses são os hipócritas intelectuais. Os hipócritas emocionais, esses podem ser qualquer um. Então eu tenho sido assim por um tempo, até o dia em que desceu um anjo e de lá para cá minha vida agora é sem chão. Glórias ao Senhor Deus, porque é de fé em fé até morrer. Por quê? Porque eu posso falar do teu problema, do problema do outro, isso é tu que vai descobrir. Mas nós analisamos alguns casos e vemos o que é ser um hipócrita emocional. Os casos mais simples é isso que a palavra coloca. A Bíblia, de capa a capa, diz que não é para servir a nenhum outro. Adoração a Maria, aí começa na emoção aquele hipócrita. Aquela pessoa que a gente ama e tudo, mas na mente dela tá certo. Ela chega a esfregar um versículo na tua cara. O que que tu me diz desse versículo? Aí eu respondo: olha, com todo respeito, desse versículo, se eu te responder só esse versículo, não vou conseguir te convencer de nada, mas tem que ler a palavra inteira. A Bíblia, de capa a capa, explicando: não é para se prostrar, não é para servir a nenhum outro, somente ao Deus de Abraão. somente ao Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo. Bendizer somente a Cristo, porque Ele e o Pai são um. Cristo, o Jesus que nós conhecemos, é Deus, é Jeová. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita em nós. Então, o hipócrita emocional é aquele que está num costume do homem. Muitos desses não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Aí pegam só aquele versículo e o que que tu me diz desse versículo? Esse é o hipócrita emocional. Assim como nós temos esse caso de adoração a Maria, bem simples. Graciada Maria, mas ela não é nossa intercessora. Ela não é mãe de Deus. Ela tem um lugar muito especial que nós vamos conhecer na eternidade, mas a emoção daquilo que ensinaram para aquela pessoa, principalmente as mulheres, mas não é só as mulheres, não, né? É quando eles ensinam uma coisa diferente e cobrem aquilo de uma luz que não é a luz de Cristo. Então não é só adoração a Maria, não são muitas coisas e hábitos e doutrinas de homem. Cada um que segue a Cristo tem que buscar a Cristo. A salvação está em Cristo e em nenhum outro. Existem muitas e muitas doutrinas. Por exemplo, achar que ir num templo suntuoso, num templo imenso, uma construção linda, eu já fui. E participar de rituais que tu acha lindos. E vai indo lá dentro com aqueles rituais, daqui a pouco tu não percebe mais que tu tá indo em coisa do Satanás. Começa que não pode ter templo nenhum. Pode ter construção? Pode. Pode ter denominação, pode se congregar no nome do Senhor Jesus, pode se reunir no nome do Senhor Jesus. Pode congregar, sim, no nome do Senhor Jesus. Mas não pode chamar aquilo de templo. Porque hoje o templo do Espírito Santo é a tua alma, é o teu corpo, é tu. Todo aquele que chama, seja o que for de templo, não é de Cristo mais. Já não está mais em Cristo. Porque dentro daquilo que chamam de templo, eles criam rituais e coisas que tu sai de lá maravilhado, a tua mente, aquela luz, aquelas dimensões. Ai, o meu casamento foi no templo, ah, não sei o que, ah, tu já visitou o templo. E tu vai indo naquilo, numa emoção, e muitos não percebem, mas espera aí, eu não estou seguindo a Bíblia Sagrada. Eu não estou seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Quando vai ver, já cometeu dezenas de pecados contra o Espírito Santo e estava indo num trilho satânico. Feliz daquele que desperta. Então, coloco o exemplo de Maria, que é o mais simples para ver como a emoção de uma pessoa, ela vai brigar e não quer saber, vai se fechar, e ela nem mesmo se dá por conta que não lê a Bíblia Sagrada. Não lê a Bíblia Sagrada. Desperta, tu que dormes. Tem os hipócritas intelectuais e entendem toda a Bíblia, mas usam aquilo para o seu próprio benefício e tão somente para o seu próprio benefício financeiro. Os hipócritas emocionais, aqueles que também vão usar qualquer justificativa para o seu próprio benefício emocional. São emocionais. A salvação não é intelectual, não é emocional, é mente, é coração. E é alma, é entrega, o que nos leva a pensar no hipócrita na alma, o hipócrita espiritual. Quando nós chegamos nesse ponto, nós vamos ver que não tem nenhum, não tem como. Por isso que ser hipócrita, muitos vão pensar, olha quem está falando, não dá, não dá para pensar, não podemos julgar. Se eu não gosto do pregador e comecei a ouvir algo, eu sou assim, tem que ser assim. Eu não fico olhando para a cara dele, se eu ficar olhando para a cara dos pregadores. Tem muito pregador amado hoje que eu já teria desistido 10 vezes. Glórias a Deus que eu não fiquei olhando para a cara dele, fiquei olhando para o que ele diz. Aí sim, depois de anos escutando aquele pregador, eu já tenho aquela confiança de olhar, ah, esse irmão, que amado, esse está em Cristo. Então, nós não podemos ser hipócritas, mas a hipocrisia não é essa coisa superficial. Olha esse, é julgamento. Aí a pessoa está fazendo julgamento, não pode. Ser hipócrita é a tua posição em relação ao Criador. Será que tu estás buscando a face do Senhor mesmo ou não estás buscando a face do Senhor? Então, os hipócritas intelectuais, o exemplo que eu dei é bem fácil. A pessoa que está querendo só ganhar dinheiro. Os emocionais, é muito fácil de identificar um, mas quando nós observamos o erro dos outros. Os intelectuais, a gente vê, olha, no meu caso, eu não estou ganhando dinheiro com isso, nada. Eu, pelo contrário, eu perdi tudo. Se eu não cresce no Senhor Jesus, eu não ia fazer mais nada mesmo, não. Eu ia abrir a porta de casa e me deitar com as mulheres, porque não precisa de dinheiro para fazer isso. Eu ia, é o maior prazer que existe, não estou fazendo isso. É fácil de ver se tu és ou não um hipócrita intelectual. Emocional, ah, agora é fácil de ver no outro, né? A gente não vai julgar, não falo o nome de ninguém, mas. Então eu dei o exemplo de Maria. Mas por que que é fácil de ver no outro? Primeiro tu identifica o que é um hipócrita emocional. Tá? Aquele que diz que é de Cristo, mas não é. A vovozinha no quinto andar, que eu tenho dado exemplo a vocês. A pessoa que olha a semana inteira, manda rosas. Manda tudo, mas não manda versículo, não quer a palavra. Manda a filosofia do mundo. É feliz ano novo, é feliz Natal. Mas não manda a mensagem de salvação, parece que não lê a Bíblia, não sente prazer. E quando a gente manda algo da Bíblia para essa pessoa, ela se sente ofendida. Ela não diz, mas ela responde claramente, mostrando que se sentiu ofendida, como se dissesse: olha, quem é esse para me ensinar a Bíblia? Quem vai me ensinar a Bíblia é o sacerdote lá. Essa pessoa, ela não é capaz de receber a Bíblia. Não é uma questão de ensinar. É uma questão de receber a palavra de Deus. Que diz, olha, irmão com irmão se alegra com a palavra. Então, se eu recebo um ensinamento, se eu ouço um irmão simples ou estudioso, seja o que for, eu não vou ter ofensa nenhuma, eu não vou. Ah, ele está mandando isso para mim para me acusar disso, me acusar daquilo. É o Espírito Santo que está apontando. O hipócrita emocional, ele vai ficar fechado naquela casca emocional. Eu adoro Maria, é um exemplo simples, fácil de entender. Ah, isso é negócio meu, como uma disse uma vez, com um pêndulo. Eu já usei essas coisas, eu aprendi tudo isso. Isso tudo funciona. Mas depois que tu aceita Cristo, acabou. É só Cristo. E aí eu vi uma pessoa uma vez assim, e essa lembrança é para me acusar, para eu cuidar. Eu lembro dessa pessoa, não para acusar essa pessoa, nem na minha alma, que eu não falo o nome dela para vocês, mas na minha alma não estou acusando ela. Quando eu lembro, é um exemplo para mim e para vocês, que eu encontrei uma pessoa com a Bíblia aberta e com um pêndulo em cima da Bíblia, ora em cima da Bíblia, ora em cima de umas revistas. Ou seja, ela estava buscando respostas naquele pêndulo, que eu não vou explicar agora, mas existem muitos mecanismos no universo, botar cartas, que te dão respostas. E ela dizia assim: olha, isso é coisa minha, ninguém vai tirar isso de mim. Né? E a vontade que eu tinha de dizer: olha, se ninguém vai tirar isso de ti, eu disse com outras palavras, mas não sei se ela entendeu. Na realidade, uma dessas pessoas eu fiquei quieto. Até não consegui dizer nada, mas eu queria dizer: olha, se ninguém vai te tirar isso de ti, nem Cristo, então tu não é de Cristo, porque ela se emocionou como aquilo, aquele pêndulo dava respostas. Que até pêndulo eu já mexi com isso, já vi que pêndulo, cartas, tu consegue respostas de muitas coisas, mas quem está movendo aquele pêndulo para te dar resposta? Misericórdia, irmãos. Se eu não for honesto com o Senhor Deus, se eu não estiver buscando somente a Cristo, aquilo vai servir até para minha condenação. Depois que tu aceitou a Cristo, desperta, não dorme mais. Porque muitas pessoas estão ainda dormindo para a morte. É então, um hipócrita intelectual é fácil de identificar, o emocional também, como ele não está conseguindo dinheiro com isto, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ele está conseguindo satisfação emocional, mas não está se alegrando com Cristo somente. Não está se alegrando por saber que está salvo, está salva, com a promessa de vida eterna e abundante. Fica buscando o prazer em distorcer a palavra do Senhor, em usar diversos outros recursos que não são aqueles recursos que o nosso Deus nos deu. Que a oração é orar, é falar com o Senhor Deus. A pessoa vai lá e faz vãs repetições, que é o terço. É falar com o seu Deus, não é repetir como se o seu Deus fosse uma máquina. É falar com o seu Deus, mesmo entre aqueles que creem, que se dizem evangélicos, muitos vão na oração só para pedir, pedir, pedir. É a mesma coisa, ainda que não sejam repetições, está repetindo o gesto de só pedir. Oração não é só para pedir, é para conversar com o Pai. Então, aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador é buscar entender a palavra do Senhor Jesus. Primeira coisa que acontece é a criatura reconhecer que ela é pecadora. Simples, isso é o básico, né? Porque se a pessoa não reconhecer que tem algo errado no mundo e que tu faz parte disso, que tu tá errado, que existe um Deus, peraí, eu quero ver. Primeiro passo é esse, reconhecer que está errado, vou buscar esse Deus e deixar o Espírito Santo te mostrando cada vez mais como tu é pecador. Então todo cristão diz: olha, eu sou pecador, eu estava errado, estou buscando a Cristo, estou buscando me santificar. E aí então, esta pessoa, ela está sendo honesta consigo mesma. Ela não está mais querendo permanecer no pecado, ainda que ela peque muitas vezes, é porque o passado dela a condicionou a pecar. Mas ela não tem a intenção mais de se prostituir. Ainda que ela tenha se prostituído muitas vezes, ela está buscando a face do Senhor. O que nos leva à primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 9. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto, irmãos, leiam sempre a Bíblia com calma, prestando atenção no que significa. Esse texto diz exatamente isso. Primeiro, nós admitimos que pecamos. Nós admitimos que temos um ou mais pecados, por isso estamos buscando a salvação. Nós admitimos que estamos buscando andar na luz como Ele está na luz. Cristo é a luz. E quando nós admitimos isso, nós sabemos que só Ele, só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Então, quando nós admitimos isso, nós já estamos fazendo o que só Ele pode fazer. Nós não estamos mais andando nas trevas, estamos praticando a verdade. Nós estamos sempre anunciando que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, quando nós pensamos assim, sendo Deus luz e não tem nenhuma mentira, não tem treva nenhuma nele, tudo que nós vamos aprendendo da palavra do Senhor Deus, nós vamos acolhendo em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas almas. Aí sim ele é fiel para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com quem? Com ele, com o Senhor Deus, não com o outro. Se dissermos isso, tenho comunhão com o Senhor Deus, mas se eu continuar fazendo outra coisa diferente, ou seja, andando nas trevas, mentindo, então não estou praticando a verdade. Então essa luz que eu estou seguindo, essa comunhão que eu estou tendo, não é com o Senhor Deus. Simples assim. É a importância de entendermos o porquê o Senhor Jesus entregou a sua própria vida por nós. Quem aceitou a Cristo e a Cristo somente está limpo, está justificado, ou seja, perante o Criador, essa pessoa é justa, é perfeita, é limpa, é santa. É, porque é justificada pelo sangue de Cristo. Então, esta pessoa, ela sabendo do valor desta justificação, ela permanece em Cristo e em Cristo somente, declarando a verdade. Ser limpo, ninguém é. Ser justo, ninguém é. A palavra diz, não há um justo sequer. A palavra diz, como em Apocalipse 22, 11, quem é santo, santifique-se ainda. Ora, se tem que se santificar ainda, é porque não é santo ainda. A palavra quer dizer quem está buscando a santificação. Mas perante o Criador, todo aquele que crê no Filho dele está justificado pelo sangue do Filho dele. É considerado limpo, justo, perfeito. Desde já, além do tempo e do espaço, o sacrifício vicário do Senhor Jesus nos justificou. Por isso a importância de reconhecer a Cristo e a Cristo somente como nosso único e suficiente Salvador. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus assim, nós cuidamos de não sermos hipócritas. Não querer ganhar dinheiro com isso. O hipócrita intelectual. Não querer se prender a emoções através de ideias incorretas, através de doutrinas de homens. Tu pode se emocionar com Cristo e é certo. Nós amamos o nosso Deus de coração, de mente e de alma. Mas nós amamos a quem? Ao nosso Deus, e não ao nosso capricho, e não a outra pessoa, por mais maravilhosa que seja. Eu penso, eu sei, eu tenho a certeza, eu sei que Maria é maravilhosa. Ela não somente é, como eu sinto isso, agraciada Maria. Eu conhecerei pessoalmente a todos os irmãos, a Maria. Nós estaremos na presença dos anjos e de todos que fazem parte do plano do Senhor Deus. Todos que estão salvos. Mas a salvação está somente em Cristo Jesus. Não podemos ser hipócritas, nem emocionalmente. Quando a salvação não vem por obras, a palavra diz que nós fomos feitos para andar nas obras. Obras são coisas que constroem. Se eu posso ajudar um pobre, um semelhante, é nisto que consistem as obras. Se eu não tenho dinheiro, se eu não posso, vai ser pregação, como já fiz, já se cumpriu na minha vida, vai ser o que for. Vai ser só pensar, ou como ladrão na cruz, foi uma obra de glorificar o Senhor. A alma daquele ladrão entregou aos pontos e disse: é o Cristo, e ponto final. Há diversos tipos de obras, mas uma obra é algo que glorifique o Senhor. E pagar promessa, por exemplo, ah, eu vou pagar promessa, vou subir degraus de joelho, vou andar quilômetros porque eu recebi isso. Não. Isso não glorifica a Cristo. Se tudo vem do Cristo Jesus, tudo foi feito por Ele, através dele e para Ele somente, a pessoa reconhecer que algum favor, alguma coisa veio de outro, ela está simplesmente denegrindo, está blasfemando, e está naquela luz enganosa do Satanás. A salvação vem de Cristo e Cristo somente. A tua fé no Senhor Jesus. Se ela realmente está no Senhor Jesus, tu estás salvo. Não importa se tu podes ou não podes fazer alguma coisa, mas não é possível ser hipócrita no nível da alma, porque ninguém pode enganar a Deus. Porque lá na alma, na divisão da alma e do espírito, está a palavra do Senhor Deus. Intelectualmente, pode ler a palavra, pode manipular, pode ganhar dinheiro. Emocionalmente, tu pode se emocionar com um conceito, um ensinamento que não é de Cristo, e tu pode ganhar um conforto emocional. Mas se tu contempla, se tu adora a Cristo, porque o Senhor busca aqueles que o adorem e adorem em espírito e em verdade, e não em mentira. Se tu vai pela palavra mesmo, se tu lê a Bíblia, se tu busca a face do Senhor, então a palavra do Senhor Deus, ela entra na tua alma e ela volta para o Senhor Deus trazendo os frutos que o Senhor Deus quer, que é a tua salvação. A palavra do Senhor Deus, ela está na divisão da alma e do espírito como uma espada. A tua alma recebeu o Espírito de Deus que te dá vida. E a palavra do Senhor Deus, ela fica entre a alma e o espírito, nessa divisão. Por quê? Conforme eu coloquei noutra pregação. Porque a palavra do Senhor Deus vem do Senhor Deus. Vem do Espírito, porque Deus é Espírito. E esse Espírito que te anima, que te dá vida, que te faz andar, esse Espírito é uma porção de vida que vem do Senhor Deus. O Senhor Deus é Espírito com E maiúsculo e Ele te deu Espírito com E minúsculo. Esse Espírito que está em ti, que te dá vida, que te anima, dele vem a palavra do Senhor Deus. O Espírito Santo que está em ti testifica dessas coisas. Ali está a palavra. Então, se tu está olhando para Deus e não para outro, então tu estás olhando para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem somente de Deus e não de outro, não do homem. E é neste sentido, a pessoa que está olhando para o Senhor Deus, está olhando para o Espírito, está olhando para a palavra que está vindo dali do Espírito, nessa divisão ali. Esta pessoa é justificada pelo sangue de Cristo. Esta pessoa, na alma, ela não tem como ser hipócrita. Pode derramar caminhões de dinheiro nela. Ela, por mais inteligente que seja, ela não vai manipular aquilo para benefício próprio. Pode derramar todas as riquezas espirituais da palavra, que são muitas. Essa pessoa, ela vai se emocionar grandemente, vai se alegrar, mas não vai criar rituais emocionais que não são de Cristo. Porque se a pessoa vai só pela emoção, ela cai em doutrina de homem e faz qualquer coisa. Qualquer coisa, como nós estamos vendo por aí. Mas a pessoa que busca primeiro a face do Senhor, então lá na divisão da alma, ela não tem como ser hipócrita. Ela não tem como mentir para si mesma, porque hipócrita aqui se refere a ela mesma e Cristo. Lá na divisão da tua alma, é a tua alma somente, não tem o que eu penso, o que pensam de mim, o que é, o que não é, sou eu e Cristo. Por isso que nós temos que buscar a face do Senhor de mente, coração e alma, conforme diz a palavra. Aqueles que buscam somente intelectualmente, eles caem na tentação de manipular. Primeiro justificam, ah, mas é para Cristo. Ah, mas isso, e cobra isso, e faz isso, e lá naquela congregação fazendo tudo para ganhar dinheiro. E vende biscoito lá na frente, e faz isso. Eu nem vou listar tantas coisas que faz para ganhar dinheiro, porque muitas coisas são lícitas, mas acabam passando dos limites. Aquele que faz somente com intelectualismo, manipulando a palavra, ele certamente vai ser hipócrita intelectual. Vai se acostumar tanto em criar tantas coisas para ganhar dinheiro ali que uma hora ele vai achar, ah, mas se eu pegar um pouquinho para fazer isso e aquilo, vai contornar e daqui a pouco está aquele milionário nos iates dizendo, foi Cristo que me deu. E o intelectual emocional, semelhantemente, porque ele não vai ganhar dinheiro, mas ele vai ganhar emoção. Ele vai contornando. Ah, mas Maria é mãe de Deus. Ah, mas eu vou pagar promessa porque eu recebi uma coisa boa e tudo que é bom é de Deus. A pessoa não se dá por conta. Recebeu uma coisa boa de quem? Quem te disse isso? O outro usando um pêndulo. Ah, mas o pêndulo está sobre a Bíblia. É a Bíblia. Não, não é a Bíblia. Tu está buscando respostas no pêndulo. O outro assistindo novela. O outro preso num ritual, não é que tu não possa ver vídeo, não possa ver um filme de vez em quando, mas quando tu fica preso num ritual, numa coisa do mundo, entrou na luz do Satanás. Quem é de Cristo, ainda que erre, busca somente a Cristo e deixa que o Espírito de Cristo ilumine. Por isso diz a palavra: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, é salvação. Sai disso e Cristo vai te iluminar, Cristo vai explicar, vai esclarecer. Por isso os irmãos estão explicando aí, o Espírito Santo está sempre explicando. Esses dias eu escutei, eu acho que não sei se foi o irmão Mário Persona, que a ordem não é, parece que é, né? Mas não é deixar o pecado e seguir a Cristo. Não, não dá. Ninguém ia conseguir seguir a Cristo. Primeiro deixar o pecado para depois seguir a Cristo é impossível. Nós só conseguimos deixar o pecado porque seguimos a Cristo. Essa é a ordem. Então a ordem é, primeiro, tomar a decisão firme de seguir a Cristo, não ser hipócrita. Olha, eu sou pecador, olha, eu errei tanto, olha, quer me perguntar, tu vai te assustar. O meu exemplo, um anjo do Senhor Deus desceu em carne e eu fiquei em parafuso, eu pequei depois, sim. A psicologia explica muita coisa, e a psicologia é boa, mas não dá salvação, ela explica aqui as coisas do mundo. O que que a psicologia explica nisso? Fuga emocional. A emoção foi muito forte, eu não consegui admitir. Acabei esquecendo aquilo por alguns meses e voltei na minha concupiscência, na minha adoração para o mundo, buscar o mundo e do meu jeito, achando que estava fazendo o que é certo, acabei pecando de novo. A ordem é primeiro decidir, eu sou de Cristo, eu estou buscando a Cristo, não importa o que os outros pensem de mim. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou pensando em Cristo, eu estou pensando. Eu não estou dentro de uma rotina. Eu não me ajoelho só para pedir, pedir, pedir, pedir. Eu não sou aquela pessoa que diz assim: olha, eu não leio a Bíblia porque pode ser que eu não entenda. Mas a Bíblia é para todos lerem, a palavra é para todos. Então eu tomei a decisão de buscar a face do Senhor. Aí sim o Senhor Jesus vai fazer com que eu deixe o pecado. Ele vai me convencendo. Tomei a decisão de seguir a Cristo, que é a primeira etapa. É decidir por Cristo e não decidir pelo pecado. Aqueles que decidiram pelo pecado, esses são os hipócritas. Mais fácil, conforme coloquei para vocês, é aquele intelectual que está ganhando dinheiro com isso. Ele decidiu, olha, eu decidi que isso não existe, que isso é bobagem, não quero saber, ele não presta atenção, ele não deixa a alma dele ver, ele não recebe nada. Ele sequer escuta que muito cristão está dizendo: olha, tem um lá que um anjo desceu. Ele vai dizer bobagem, não quer saber, não quer nem pensar. Olha, o outro está dizendo, como Jeremias 33, 13, que se tu mesmo pedir, tu mesmo, não precisa acreditar que o outro recebeu um anjo. Se tu mesmo pedir, o próprio Deus vai te convencer de que ele existe. Agora, como que o seu Deus vai fazer? Eu não sei. Tive o dom até de ver, de saber o que os demônios estão fazendo a vida inteira. O que o Senhor Deus vai te permitir ver, saber, eu não sei, eu não posso colocar palavras na boca do Senhor Deus, mas o ímpio, aquele hipócrita, aquele que fechou as portas de salvação, ele não quer saber de nada. A coisa mais lógica é que os cristãos estão dizendo: se tu pedir para esse Deus que tu não acredita, não precisa acreditar primeiro. Não. O Senhor Deus é tão bom que ele diz que é interesse dele. Se tu clamar e pedir com honestidade, esse Deus tem interesse, ele vai dar comprovação de que ele existe. Então, primeira etapa que nós fizemos é a decisão. Olha, eu já sei que Cristo é o Senhor. Eu tomei a decisão, estou seguindo a Cristo, não estou falando com hipocrisia, não adianta. Não tem como negar isso. Eu admito tudo que está na palavra, porque aquele que não admite que pecou, mente, né? Porque se não pecou é porque não precisa do Salvador. Eu admito que pequei, admito que caí muitas vezes, admito que fui buscar o Senhor Jesus com monidão, né? Com muita indiferença até. Por mais que eu achasse bonito, mais que eu estava buscando, desceu um anjo da parte do Senhor Jesus em carne para me advertir: olha, não vai herdar o reino dos céus assim, sendo morto. Não tem. Só tem dois senhores. Ou tu é de Cristo ou não é de Cristo. Foram outras as palavras, mas é tudo isso que eu vou revelando nas pregações que aquele anjo veio me trazer. Ele veio me buscar de volta para Cristo e somente Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a primeira decisão, aí vem os laços do maligno. Não pense que não vem, vem as artimanhas para te tirar de Cristo, para te deixar morno, morna, para te levar para outro trilho, para uma luz falsa que não é a salvação em Cristo. A salvação vem somente através do Filho de Deus. Por isso, desperta, tu que dormes. Desperta, não me toma como ofensivo. Eu não quero te ensinar nada, é o Espírito Santo está te dizendo, sai disso. A salvação é tão somente Cristo. É tão somente orar para o Pai, orar, conversar com o Pai. Seguir a lei, seguir os preceitos bíblicos, ler a palavra. Pedir perdão sempre, conversar com o Pai, buscar iluminação, orientação somente no Criador, diretamente com o Criador, e terminar a tua oração em nome do Senhor Jesus. E na tua vida viver isso. Ah, passar a semana inteira sem nem mesmo querer saber de Cristo. Quando alguém manda um versículo de Cristo, a pessoa se sente ofendida. Ela devolve 10 versículos de piada, de bobagem. Até de piadas sexuais e até de piadas de humor negro, já vi pessoa que diz que é de Cristo. De humor negro. Aí depois de mandar uma piada de humor negro, ela manda a imagem da Virgem Maria, que nem virgem mais é, como sendo a mãe de Deus. A bagunça que a pessoa faz. Não pode receber a salvação desse jeito. Não é de Cristo. Se a pessoa tomou a decisão de seguir a Cristo e a Cristo somente, ela despertou. Ah, se tornou um guru, se tornou santo, sabe mais que os outros, não tem nada a ver com isso. Tem nada. Pode ser até uma pessoa com problema como eu, que às vezes passa mais, parece que está dormindo do que desperta, na cama recostada, fraca. Mas é uma pessoa que despertou, que assumiu que eu estou errando, que eu quero a salvação. Agora, tu não vai se tornar mago, coisa nenhuma, não vai se tornar guru, mestre, só tem um mestre, é Cristo Jesus. Não vai se tornar uma concha, um domo fechado, tu não vai ter uma emoção, tu não vai ser a vovozinha do quinto andar com as tuas orquídeas, com a Bíblia aberta e a Virgem Maria em cima e tu não lê a palavra. Não está em Cristo. A primeira coisa é decidir seguir o Salvador, pois Ele, o Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. A segunda coisa é deixar o pecado. Bom, aí é o processo de santificação. Repetindo, se eu aceitei a Cristo, eu estou sempre buscando a Cristo e Cristo me santifica. Não é porque eu não posso deixar o pecado. Não, não posso. Não é que eu não queira, eu quero, mas eu não posso, eu não tenho esse poder. Ninguém tem. Por isso é importante a primeira etapa, a decisão firme. Eu quero a Cristo. Cada dia que passa, quando eu peco de novo, eu clamo, eu choro, eu digo: Senhor, como que eu fui pecar? Como eu fui me posicionar contra ti, meu Senhor? Como eu fui cair naquilo? Como aconteceu comigo de novo, Senhor? Seja lá o que for, eu não estou te julgando, nem a mim mesmo. É decisão de buscar a face do Senhor, só Ele pode te iluminar. Quem não está buscando a Cristo cai nesse negócio de uma emoção. Eu coloquei o exemplo de Maria, que é uma emoção linda, é lindo, é lindo. Eu não digo Maria para mim porque não é o meu barato. Isso é um barato da alma. Eu tive outros baratos. Não sou melhor do que ninguém. O barato que eu digo assim, imagina o que quiser. Uma vez eu queria fazer um santuário aqui no meu quarto, encher de fumaça. É um barato, né? Mas vai estudar a palavra. Não é para fazer nada, é somente Cristo. Mas entre tantas e tantas e tantas coisas. E para quem gosta, tem uma imagem bonita de Maria iluminada, tem aquele santuáriozinho que faz, né? Uma gruta na frente de casa, dentro de casa, e cheio de objetos. Não, é Cristo somente. Se Maria pudesse aparecer ali, nem ela tem esse poder. Ela iria dizer: não faz isso. Os anjos dizem: não faz isso. Adora somente a Deus. Não faz isso. Começa um entendimento simples, né? Uma catedral, um lugar onde tem milhões e milhões de reais em ouro, em pinturas, em imagens. Cristo veio ensinar para ajudar os pobres, ajudar os outros, e aquele dinheiro, quantas pessoas podia tirar fome? Então, primeiro é a decisão de seguir a Cristo. Depois, deixar o pecado. Mas isso aí é consequência. Eu não deixo pecado coisa nenhuma. É Cristo que me tirou do pecado. A primeira decisão é a primeira, é Cristo e ponto final. Então ele chega num ponto em que eu vou sofrer tanto como Paulo, em que eu vou dizer não para me exibir, mas para declarar: olha, já não sou eu mais que estou aqui, é Cristo que está me conduzindo. Eu chego a dizer coisas que eu me apavoro, o Espírito Santo está dizendo: tá, tu é de Cristo, então vá lá e pregue e diz isso. Depois quero ver tu assumir para ti. Eu não vou ter como assumir para mim se eu não tiver como decisão seguir a Cristo. Assume para ti, vai passar a semana inteira com feliz ano novo, com seja feliz, com não sei o que. Está com medo de dizer os versículos bíblicos? Quem aceitou a Cristo, com Cristo crucificado está. Significa o quê? Ah, não interessa o que vão pensar. Porque o mundo vai matar a gente. Cedo ou tarde nós vamos morrer. Tem gente que zomba e mata o cristão. Ah, tá aí, não é isso que tu queria? E não é. Mas a gente acaba morrendo, todos vão morrer. Cristo mesmo, até o ser crucificado na cruz, literalmente, ele fez isso até porque não queria que ninguém passasse por aquilo. Mas muitos passaram até pelo madeiro, né? Mas mesmo os que foram crucificados, porque teve um ladrão lá que não foi salvo, não foram salvos se não foram por Cristo. Sofrendo muito ou sofrendo pouco, chega um ponto que se tu aceitou a Cristo, tem que ser Cristo. É Cristo, é bom. Se é bom, eu quero falar de Cristo, eu quero estar em Cristo, eu quero falar do Evangelho de Cristo. Se alguém me manda versículo me corrigindo e coisa, eu não vou ter isso como uma pessoa que quer me corrigir, eu vou ter como Cristo me corrigindo, o Espírito Santo. Então é Cristo que está me tirando do pecado. Então, se ele me tirou do pecado, ele já me fez. Ele, não eu. Não. Eu só tomei a decisão de seguir a Cristo. Então ele me puxou. Então no terceiro passo eu estou seguindo a Cristo. No segundo eu já deixei o pecado. Como que deixou o pecado? Não, peraí, vamos revisar. Decidi seguir a Cristo, deixar o pecado, e depois que tu deixou o pecado, realmente seguir a Cristo. Que o primeiro passo eu não estou seguindo, eu decidi apenas seguir a Cristo, eu não posso fazer nada. Eu só tomei a decisão, eu quero o Filho de Deus na minha vida. Me ensina, Senhor. Fazer isso todos os dias, buscar conversar com o Pai, pedir para Ele, me revela, me ensina a Tua palavra. É o primeiro passo. Muita gente vai para oração só para pedir, pedir. Não, orar é falar, não é repetir, não é só pedir, pedir, pedir. E não é pedir para outro. É falar somente com o Criador. É o exemplo que o Senhor Jesus nos deu e é como o Senhor Jesus nos ensinou. Você quer orar o Pai Nosso ou se quer orar direto para o Pai, como Cristo orava para o Pai. É o exemplo do Filho. Porque a palavra diz: quem conhece o Filho, conhece o Pai. A salvação é somente no Filho de Deus. Então, primeiro passo, eu decidi buscar isto, a minha salvação em Cristo Jesus. Não a minha emoção, não o que eu acho. Depois, sim, eu vou achar a intelectualidade. Ah, como a palavra é maravilhosa, como ela se interliga. No intelecto eu vou me esbaldar. Depois, na emoção, eu vou me esbaldar também. Vou me encher de emoção, porque não tem emoção maior de saber que tu tá salvo, que apesar de tudo que está acontecendo, a minha alma está nas mãos do Senhor. Essa emoção vai aumentando, irmãos, vai aumentando. Mas tudo isso tem que ser através de Cristo. Então, número um, decidir por Cristo, buscar a Cristo somente. Número dois, é Cristo que faz, Ele que te tira do pecado. É o processo de santificação. Eu vou dizendo: olha, eu não sei como eu pequei, como eu errei, Ele está te tirando. Então, tomei a decisão de seguir a Cristo, tomei a decisão de ser honesto, não hipócrita, eu sei que eu peco e tudo. Não importa que diga que eu não deixei o pecado, eu estou deixando o pecado, estou clamando, estou sofrendo muito, eu estou dando testemunho da verdade. Não posso mentir. Está vindo laço do maligno, está vindo treva, está vindo vale, está vindo tanta coisa. Por quê? Porque o maligno sabe que eu sou de Cristo e vem incomodar. Mas eu sou considerado justo, já deixei o pecado. Ah, o outro me diz, não deixou, não, olha o que tu fez aqui. Então vem, senta aqui, fico o dia inteiro ouvindo. Vou te explicar que eu já deixei. O outro vai dizer, não deixou nada, porque ontem eu te vi fazendo isso, não sei o quê. Então fica aqui o dia inteiro, vou te explicar. E ninguém vai perder tempo um com o outro, então não julga. Mas toma para ti este ensinamento. Primeiro, se tu tem a firme decisão de seguir a Cristo, tu vai ser tentado e tu vai cair. Mesmo que seja aquilo que não pareça tentação, tu vai cair. Tu vai cair porque a soberba, a arrogância, tem pecados na alma que a gente não presta atenção. Muitas vezes tu cai de um jeito assim, ou intelectual, ou emocional. Mas se tu está buscando a Cristo, somente Ele já te considera justo, justa. Estamos justificados. É pedir perdão, é chorar, clamar e seguir com Cristo. É o processo de Apocalipse 22, 11, santificação. O sangue do seu Jesus nos purifica. Isso é seguir com Cristo. A importância de entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não outra doutrina. O Espírito conduz, vocês que já sabem disso, estão sendo avivados pela palavra do Cristo. Em frente a tudo isso que está acontecendo nesse mundo aí, nós temos que seguir com Cristo até o final. Nós sabemos que nós não queremos mais esse mundo, nós queremos a vida eterna e abundante, que não é conto de fadas. Que se eu ficar tentando provar alguma coisa, eu não posso nada. Isso aí é um chamado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, assim diz o Senhor Jesus. Então, quem sabe que Cristo é Cristo, é para estes que eu estou falando. Quem está ouvindo e não aceitou o Senhor ainda é porque o Espírito está chamando. Está ouvindo até agora? É porque o Espírito está chamando. Sabe que o Senhor Deus, então, é santo. E somente os santos poderão habitar com o Senhor. Ora, então é tudo que eu falei, tudo que a palavra diz. Não tem um justo sequer, nós somos pecadores. Como é que nós poderemos habitar com o Senhor? Porque nós permanecemos no número um, em primeiro lugar, aceitar a Cristo, tomar a firme decisão de dizer eu sou de Cristo. E não hipocritamente. Diga e busque. Busque a Cristo somente. Porque nós não podemos habitar com o Senhor. Não. Nós poderemos habitar através de Cristo, porque Cristo desceu e nos justificou. Então, aquele que não está buscando a Cristo, que é o Salvador, de forma alguma não conseguirá justificação, não conseguirá habitar com o Senhor, nem pela reencarnação, nem por crer no Santo Antônio, nem por se prostrar para Maria, nem por usar um pêndulo, botar cartas, e a lista de coisas é imensa. Porque nós não podemos deixar de ser santos, é simples assim. Nós só podemos ser justificados por Cristo até o momento em que, aprendendo com Cristo, nós passamos a ser santos. Vejam, a pessoa que está no pecado, ela não pode deixar o pecado. Ela não consegue, é Cristo quem tira ela do pecado. A pessoa admite, eu sou pecador, mas eu estou buscando Cristo. Se está falando a verdade, o problema é teu. Se tu está falando a verdade, que bom. É um problema teu. Resolve esse problema. Fala a verdade. Porque se tu está falando a verdade, está pecando e está em Cristo mesmo. Está justificado. Está salvo. Está na batalha, está sofrendo. Ah, por que que eu errei? Não sei o que. Vai para oração, clama. Está sendo santificado. Apocalipse 22, 11. Vai habitar com o Senhor Deus. Mas por quê? Porque deixou o pecado? Não. Porque Cristo tirou a pessoa do pecado. Isso é gesto de adoração. É fazer tudo para Cristo. Tudo. Porque nós não podemos nos santificar. Nós temos que receber a santificação do próprio Deus. Não entrar numa rotina de emoção. Eu vou fazer porque isso é costume. Porque isso aí é. Os meus antepassados me ensinaram. Porque isso aí é. É, toda a minha família faz isso, eu faço também. Eu herdei isso. Não. A santificação vem do próprio Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus. Ele e o Pai são um. Por isso que a adoração tem que ser somente para o nosso Deus. porque é a conexão mais profunda que existe. Não podemos adorar Maria, não podemos adorar costumes, hábitos, tradições. Todo o trabalho que se faz para o Senhor, seja o que for, participar de mutirões sem cobrar nada, ofertar parte do teu salário, a oferta existe, também não é obrigatória. Mas aquele que é de Cristo e tem dinheiro sobrando, ele oferta, ele quer ajudar, cumprir os mandamentos, cantar os louvores, leitura da Bíblia Sagrada, é leitura da Bíblia Sagrada. Não é coleção de dois versículos para dizer assim, eu sou tal, ó, eu sou de Cristo, não vai me acontecer nada. Não é isso aí, não. Não. Né? É leitura da Bíblia. E não é a decoreba e não é achar que todo mundo vai poder ler toda a Bíblia e entender tudo. Não, mas aquele que lê com o coração querendo entender, pelo menos o Novo Testamento, vai entender que Cristo é o Senhor, é muito simples. E não precisa ser todo o Novo Testamento. A palavra nos diz que sim, tu tem que ir até onde tu pode. Se eu tivesse o dom que muitos pesquisadores têm, de entender mapas geográficos, de entender toda a história da Bíblia, glórias a Deus, eu ia por tudo isso. Mas eu vou na minha medida. Vou por toda a Bíblia, sim. Mas o que eu quero dizer é que até a pessoa com menos entendimento, se ela pegar só trechinhos do Novo Testamento, ela vai entender tudo. Mas para isso ela tem que estar buscando a Cristo somente. Leitura da Bíblia Sagrada. Orações, que é falar com o nosso Deus. Entender que orar é falar com o Senhor Deus. Tu pode sim, pode pedir tudo que tu estás precisando, mas o objetivo da oração é o que diz a palavra oração, é orar. Orar para quem? Eu estou orando para vocês. Todo pregador ora para o povo. Orar é falar. Mas oração é saber que o Senhor Deus, o Criador, está ali, te escutando. Então, tu vai na oração para receber aquilo que o Senhor Deus quer te ensinar. Essa é a prioridade. Não é pedir, pedir, pedir. Tu pode fazer os pedidos, mas não é vã repetição. O Senhor Deus não é máquina. E numa oração, tu não vai fazer uma reza, tu não vai blasfemar ali. Se tu diz que crê no Senhor Deus, se Ele é de fato todo-poderoso para ti, se o Filho de Deus, que é um com o Pai, é o teu único e suficiente Salvador, por que que tu vai numa oração se dirigir a Maria, a Santo Antônio, a santo disso, a não sei o que mais? A oração é, na medida do teu relacionamento com o Pai, buscar mais tempo conversando com o Pai, fazendo pausas. O Senhor Deus é a pessoa mais importante que existe. Então, quando às vezes tu faz uma pausa, ou quando tu continua orando mentalmente, sem pronunciar as palavras, a tua mente, e depois acima da tua mente, a mente da tua alma, que é a tua alma, ela se comunica numa velocidade do Espírito com o Senhor Deus. E é ali é que a palavra entra na divisão da alma e do Espírito. Aí o próprio Deus te faz lembrar da palavra, mas para isso tu tem que ler a Bíblia antes, né? Tem que ler a Bíblia Sagrada. Então, tu que já conheces a palavra, quando vai orar, a palavra, que é o próprio Deus, desce na tua alma e fica entre tu, que é a alma, e o Espírito que está ali na tua frente, na divisão. Está falando com o Senhor Deus, que é Espírito. E muitas vezes tu fala com o Senhor Deus em pensamento, sem dizer palavra alguma, e começam a vir imagens. E começa a vir dezenas, centenas ou milhares de imagens e coisas, um turbilhão de coisas, o Senhor Deus te mostrando e vindo respostas. Tu estás conversando com o Criador e Ele está respondendo. Por isso é importante buscar a Cristo, buscar esse entendimento de que Ele é pessoa. Quando isso acontece, essa comunhão com Cristo, quando tu estás buscando a salvação somente em Cristo, que é o nosso Deus. Então, o Senhor, ele revela tantas coisas na oração, a oração se torna um diálogo. Ele começa a mostrar as facetas, os ângulos, as dimensões, quão grande é a tua alma, onde que tu está errando. E tu passa a pedir perdão e passa a pedir perdão não como hipócrita. Eu muitas vezes, sem saber, eu pedi perdão como hipócrita. Aí o Espírito começou a me despertar, despertou, olha, tá vendo que tu tá pedindo perdão de novo, e tu pecou e tá pedindo perdão pela mesma coisa? E muitas vezes eu fiz isso, irmãos. Porque a alma precisa despertar, mas a alma que está buscando a Cristo, cedo ou tarde, no tempo de Cristo, o Espírito Santo vai despertar essa alma. E ela vai então estar pedindo perdão agora e recebendo perdão porque não está mais como hipócrita. Então é a alma que vai na oração não só para pedir, mas para conversar com o Senhor Deus, para se alimentar com as riquezas celestiais. Só que as riquezas celestiais são tão grandes em valor quanto em quantidade, são tantas coisas que o Senhor Deus nos concedeu, que aqui nós temos que realmente nos entregarmos para Cristo. Ele é o Verbo, ele fez todas as coisas, somente ele. E o Espírito dele pode revelar em ti com clareza como funcionam as coisas. E então a gente volta no versículo principal desta pregação, Efésios 5:14, que diz: Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou seja, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, veja então como é simples. Na oração nós estamos não buscando só pedir, conversar com o Senhor. E aí nós vamos lembrar da palavra que temos que buscar as coisas de cima. Então, quando a gente vê que durante muito tempo não recebe aquilo que a gente pediu, devemos pedir: Senhor, nos esclareça, me ensine, me ilumine, me revele aquilo que tu queres revelar, me mostre onde eu estou errando. E eu sei que não é uma questão de deixar de pecar e deixar de errar para receber aquilo que eu te pedi. Não é essa a troca. Então, se eu não recebi o que eu te pedi, eu vou aguardar a vida inteira, mas eu agora estou curioso, eu quero saber mais. Eu quero saber da minha salvação. O que eu te pedi, pedi. Tu já sabes, eu sei que tu sabes. Tu é o meu Pai, tu és o Todo-Poderoso. Mas agora o teu espírito está me alertando. Olha, eu vim te pedir, não o que eu te pedi, mas o que tu queres que eu te peça. Então eu não sei, meu Senhor. Me revele aquilo que tu queres me revelar. Então agora tu estás pedindo as coisas de cima. Pai, eu não sei aonde mais eu estou errando. Me revele sempre. Ilumine o meu caminho, meu Senhor. Eu quero saber mais da tua palavra. Eu não quero cair na rotina de achar que é só isso. Eu quero alimentar minha alma com a profundidade das riquezas celestiais, com a profundidade da tua palavra. Eu quero receber mais força espiritual, porque se eu não puder receber, né, irmãos? Se eu não puder receber aquilo que eu quero, seja o que for que tu estás pedindo. Nem sempre a gente recebe, então eu quero receber aquilo que o Senhor Deus diz que concede a todos, mais força espiritual. Eu quero sentir a tua paternidade, a tua presença, porque eu sei que tu não nos abandona, porque o Senhor Deus nos enviou o próprio Filho para nos salvar. Não tem como ele nos abandonar. Até aquela tradução que diz assim, que Cristo na cruz falou: Por que me abandonaste? Eu não creio nessa tradução, porque o seu Deus não abandona ninguém, muito menos o filho unigênito dele. Eu creio naquela tradução que diz assim: Por que me desamparaste? Então, quando eu vejo que o Senhor Deus não me concedeu tantas coisas que eu pedi, mas que eu preciso de tudo isso, até a palavra diz que eu posso ter essas coisas que eu pedi, por que que eu não recebi há tanto tempo que eu peço tanto? Eu não vou discutir com o Senhor Deus, mas eu vou conversar, vou dizer: Pai, então, por que me desamparaste? Porque abandonar ele não abandona. Pai, eu me sinto desamparado. Eu me sinto sem tudo isso. Tu me fizeste para viver essas coisas. Por que que eu não posso ter essas coisas? Então aí depende, né, da tua vida, do que está acontecendo contigo, só o Senhor Deus sabe o que ele vai dizer para ti. Para mim, ele disse muitas coisas. Ele não disse sim nem não, mas ele disse sim. Tu não está vendo como é que está o mundo? Não está vendo as pessoas sendo estupradas, assassinadas, raptadas? Tem recebido o vídeo no WhatsApp, o Espírito Santo me falando. Não está vendo que é o fim dos tempos? Não está vendo todas essas coisas? Quer dizer, o Senhor Deus não me disse: olha, tu não vai ter varoa, tu não vai ter isso, não vai ter aquilo. Mas ele me mostrou coisas, irmãos, que eu podia ficar horas falando para vocês. Tu não está vendo? Tu não está vendo que tu está mal aí, mas tu está na cadeirinha aí ainda. Tu não dorme. Ah, coitadinho. Seu Deus não falou desse jeito, não. Seu Deus não zomba, não, não. O Espírito Santo me falou assim com palavras de uma santidade que as minhas palavras não conseguem falar em poucos minutos. Eu levaria horas e horas e horas. Mas isso vocês recebem também. O Espírito Santo que habita em nós, ele é santo. É o próprio Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus vivo, presente em espírito dentro de mim, apesar de eu ter entristecido o Espírito Santo muitas vezes. E o resultado é isso, irmãos. Nós que cremos no Cristo, não desistimos do Cristo, vamos em Apocalipse 22, 11, santificando, até morrer. Se é a minha história, eu digo assim: ah, coitadinho, ah, coitadinho de todos. De todos. De cristão e não cristão, é coitadinho do milionário, oh, coitadinho de todos. Vã filosofia do homem, né? Mas nós que estamos buscando a Cristo, vamos recebendo consolo do Espírito Santo. Eu mesmo digo para mim: oh, coitadinho, eu passo a ver que meu problema não existe. Eu poderia falar horas como é terrível meu problema, mas não existe, estou salvo. Se eu mesmo prestar atenção no que o Espírito Santo está dizendo, o que é difícil, porque a nossa alma é pecadora, irmãos. Por isso que nós temos que buscar a Cristo. Se nós buscarmos nos entregar totalmente a Cristo, é, oh, coitadinho do pregador, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, está salvo, nós vamos habitar em glória. É assim. E quando a gente ora e pede para o Pai, o Espírito Santo diz: fala. Eu digo: mas agora, Senhor, eu digo isso para mim mesmo, né? Como se eu estivesse falando para o Senhor. Eu não me ajoelho para falar isso para o Senhor. Mas eu penso assim: mas agora, será que o Senhor quer? E quando chega a hora de falar, eu vejo: ué, mas às vezes eu tenho muitas páginas de anotações e não consigo usar aquilo. E às vezes eu não tenho quase nada de anotação e mas agora, como é que eu vou conseguir me organizar nisso tudo e falar tudo isso? É assim, o Espírito Santo, ele conduz a gente, irmãos. Mas nós temos que estar buscando a Cristo honestamente, não, não, não, não honestamente no entendimento do homem. Aí o homem vai julgar, vai dizer: não, não, não, não, não, isso não. Esse aí não, não, não, está mentindo. E é assim, o homem crucifica o homem, um julgando o outro. Mas os parâmetros da salvação estão todos em Cristo. Os pecados são tantos, a alma tem uma dimensão complexa. Só tem que aceitar Cristo e buscar e permanecer em Cristo. Aí nós recebemos a força espiritual que não é. Ai, ai, ai, não é como o homem pensa. É, eu sou tal, agora sou imortal. Sim, tu é imortal, sim. Mas tu tem força espiritual para passar por aquilo que tem que passar. Que o Espírito Santo, ele é santo, ele não vai assinar embaixo e dizer assim: ó, toma um cheque, agora vou te dar uma força. Toma um cheque para tu fazer o que tu quiser aí nessa terra. Não é assim. A força espiritual é receber entendimento. São as riquezas celestiais. É saber que tu está no caminho, na verdade, na vida. Chega num ponto e diz assim: ó, já não sou eu quem vive, eu já não vou orar para pedir isso, para pedir, pedir, pedir. Eu vou orar para me lamentar. Pode lamentar. Depois para agradecer. Depois para glorificar, para elogiar o Pai. Para tudo, para clamar, para pedir iluminação. Para sentir que o Senhor Deus jamais nos abandonou. Nós que estamos buscando o Senhor Deus, né? Quem não quer o Senhor Deus não é abandono, é que não quis mesmo. Agora o Senhor Deus nos corrige e nós, por estarmos muitas vezes em pecado, ele não nos abandona, ele nos desampara. Ele não pode vir assim: olha, eu vou te dar um cheque, Continua fazendo isso aí que está legal. Não. Até Cristo, quando foi crucificado, o Senhor Deus não abandonou o filho unigênito dele. Mas por um momento na existência, o Senhor Deus desamparou. O Senhor Deus não pode, naquele momento em que o Cristo estava carregando todos os pecados da humanidade, o Senhor Deus não pode ir ali e dizer assim: vai continuar desse jeito. Já pensou, irmãos? O Senhor Deus teve que desamparar. Fica aí na cruz, cumpre o propósito, mata os pecados. Tu veio para tirar os pecados, então esses pecados têm que morrer aí na cruz contigo. Agora, adivinha o que, irmãos, que vocês já sabem? Os nossos pecados, glórias a Deus, não aguentaram, morreram na cruz com Cristo. Porque Cristo não desistiu, porque só Ele pôde fazer isso. Por que só Ele? Porque só Ele é o eterno. Nem a cruz mata o nosso Deus. É por isso que o Senhor Deus desamparou Cristo naquele momento. Porque se o Senhor Deus viesse para amparar, para segurar, para manter, para assinar um cheque e dizer continua nisso, então Cristo não ia sair da cruz. Vejam que o Senhor Deus não desampara a gente também, e não abandonou e não desamparou a Cristo. Mesmo naquele momento em que Cristo parecia abandonado, parecia desamparado, quando Cristo disse: por que me desamparaste? Que eu creio que esta é a tradução correta. Ou mesmo que tenha acontecido que ele tenha dito: por que me abandonaste? O significado aí é que o Senhor Deus não pôde manter aquela situação. O Senhor Deus não pode amparar, não pode dar suporte, assinar embaixo, manter a situação do pecado. Cristo estava com o pecado do mundo inteiro ali. De todos os tempos, de todos que aceitaram a Cristo, além da nossa compreensão, ele estava ali, carregando os nossos pecados. Literalmente, Cristo, se quiser ir por explicações científicas, vão horas explicando isso e não vão chegar totalmente no entendimento que só o Espírito Santo nos dá. Literalmente, o Filho de Deus, com um poder que só o Filho de Deus tem, estava carregando tudo aquilo que estava manchando as nossas almas na cruz. Nesse momento, o Senhor Deus, até um gesto de amor que só a eternidade vai ser o tempo que nós precisamos para receber esse amor, para entender esse amor. Por um gesto de amor do Pai, o Pai fez o que parecia ser um abandono, um desamparo. O Pai simplesmente deixou, não foi desamparo, ele deixou o Cristo ser homem até o final e, como homem, sofrer e carregar os nossos pecados como Deus. Deus não é hipócrita. Deus não diz assim: olha, se vira aí, não. O próprio Deus desceu como homem e sobre si carregou todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Vejam. Nosso Deus é Deus de palavra, não é hipócrita. Então, lá na cruz, a emoção que me tomou agora, irmãos, o nosso Jesus não desistiu. Carregou sobre si tudo isso que a gente, essa imundície que estava sobre nós. E o Pai, num gesto de honra, honrou o Filho até na cruz e não abandonou. O entendimento da palavra é esse: o Pai estava num momento imenso de tristeza porque o Cristo estava numa obra imensa, um trabalho imenso, numa dor imensa. Mas também o Pai se regozijou muito, olhando para baixo e permitindo a obra vicária do Filho, permitindo. Aquilo não foi abandono. Aquilo não foi desamparo. Até aquele momento na cruz foi um momento de glória. Por isso, Cristo é a glória do unigênito do Pai em todos os momentos. A glória da simplicidade. É a glória da simplicidade do nosso Deus que veio montado num jumento. estabelecendo desde aquele momento o reino dos céus. Porque lá no céu, joia, diamante, ouro, recursos, vai estar tudo rolando pelo chão, muros de diamante, de pedras preciosas. Nossos corpos não morrerão, não vai precisar de dinheiro, não tem desespero para nada. Os valores lá são outros. É a humildade. Então, o próprio Deus veio montado num jumentinho. Isso é glória espiritual. E como glória é glória, a glória virá de todos, toda maneira, todo jeito. Em todos os caminhos, a glória do Cristo vai aparecer na hora certa. Porque ele já veio em glória, ele é a glória. Não tem isso. Porque acharam que era só um homem, alguns acharam. É a glória absoluta, glória do absoluto, glória do unigênito do Pai. Mas como glória vindo montada num jumentinho? Então, aí, nós que estamos aí na hipocrisia, deixemos a hipocrisia. Aquele que está aí pregando para ganhar dinheiro, larga isso, criatura. Aquele que está aí na emoção, só na emoção, achando que está em Cristo, vigia, olha a parábola das 10 virgens, vigia, busca. Larga tudo, larga a tua emoção e busca Cristo, que em seguida já vem uma emoção melhor do que a tua. Eu falo o exemplo de adoração à Virgem Maria. Começa a buscar Cristo e tu vai ter algo, uma luz tão forte, tão linda, que vai ser mais bonita do que esse santuário que tu construiu aí na tua casa. Essa estátua de gesso. Larga aquelas coisas que o homem ensinou. Te entrega a Cristo e somente a Cristo Jesus. Pois foi Ele que carregou os teus pecados lá na cruz. Somente Ele fez isso. Aí, criatura, tu vais poder dizer nos teus piores momentos: Ah, papai. É, se tu quiser dizer: Olha, Senhor, por que que tu me abandonaste? Ou por que tu me desamparaste? Quanto mais entendimento tiver, vai dizer essas coisas com entendimento. Ah, pai, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso? Isso foi uma exclamação na cruz, onde o Senhor Jesus mostra que ele cumpriu mesmo, que ele não foi hipócrita. Se ele tivesse usado os poderes dele, ele iria estar na cruz zombando. Ele ia começar a dizer: Olha, eu sou Deus, eu não sinto nada. Oh, olha aqui, ó, para vocês. Não, santo, santo, santo. O Senhor Deus não impôs para nós nada que não fosse de sua santidade. Tão santo que enviou o próprio Filho para entrar nessa imundície aqui, para lavar os nossos pecados. E cumpriu a sua palavra até o final. O Pai cumpriu a sua palavra. E o Filho cumpriu a sua palavra. Misericórdia! Não é bonito, não, é maravilhoso. É a salvação, é a promessa se cumprindo dia após dia. Quando nós nos alimentamos dessa palavra, nós começamos a sentir o regozijo. Isso vai subindo na alma. E nós vamos entendendo os exemplos como Paulo, como João. Onde é que eles estão agora, irmãos? Estão lá em cima, no seio de Abraão. Então, quem aceitou a Cristo, anuncia somente o Senhor Jesus e sua obra. Tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem a sua esperança somente no Senhor Jesus. Vejam, irmãos, eu coloquei o exemplo de adoração a Maria, porque é fácil de entender. Se tu que estás escutando praticas a adoração a Maria, busque a Cristo e olhe outros exemplos, porque eu mesmo tive coisas que eram minhas e achavam que eram minhas, ninguém tinha nada com isso. E como eu busquei a Cristo somente, o Espírito Santo me iluminou e me disse: Olha, isso, e eu tive que aceitar. Porque quando a palavra do Senhor Deus desce, na divisão da alma, sem ninguém para te dizer nada, quando é o Espírito Santo, tu vai ser obrigado a aceitar, para que tu recebas diretamente do Senhor Jesus a salvação. Veja que o Senhor Jesus, ele veio convidar e não veio julgar. A salvação vem por amor, não vem por contenda, não vem por essa emoção, esse ódio que é criado numa pessoa que diz assim: não, eu amo tanto isso que eu continuo fazendo isso, não vem me tirar isso porque tu não sabe nada. Não. Vem da pessoa que tem amor no coração e diz: eu vou buscar a Cristo. Isso que ele me falou, eu vou ver se é de Cristo, vou estudar, eu vou olhar, vou pesquisar. E quando eu concluir que isso é de Cristo, porque se eu estou pesquisando, então Cristo vai me ensinar. Eu vou abandonar esse meu hábito. É o Cristo dizendo para ti: olha, se tu não quer, ele está dizendo, também eu não vou te dizer o que é certo, não vou te revelar essas coisas. Marcos, capítulo 11, versículos 27 ao 33, nós lemos: e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Então veja, irmãos, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, os entendidos, né, vieram para Cristo perguntar: como é que tu está fazendo isso daí que tu está fazendo? Jesus então respondeu: também eu vos perguntarei uma coisa. Quer dizer, vocês vieram me perguntando isso assim, do nada, vem me exigindo? Então eu também vou te fazer uma pergunta. Então o Senhor Jesus vem e disse: também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me: então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. O Senhor Jesus agora disse: espera aí, vocês estão me perguntando um monte de coisas aí, mas então vamos ver agora se vocês reconhecem da onde que era o batismo de João. Será que vocês estavam lendo as Escrituras mesmo? Será que vocês estão buscando a Deus mesmo? Ou vocês estão vindo aqui por causa dos seus costumes, das coisas que vocês gostam de fazer? Então eles ficaram lá razoando entre si, quer dizer, no blá blá blá lá e tudo, combinando, e se perguntaram uns aos outros: olha, se a gente disser que o batismo de João é do céu, ele vai dizer: ah, então por que não crestes? Por que vieste fazer essas perguntas todas aí, esses questionamentos, em vez de simplesmente crer? E se, porém, dissermos que o batismo de João é dos homens, tememos o povo, porque todos diziam que João era profeta. Ou seja, se disser que é de Deus, não era para perguntar nada. Iam saber que o Senhor Jesus estava fazendo aquelas coisas com a autoridade dos céus, porque João já anunciava o Senhor Jesus. E se disser que o batismo de João não era de Deus, era dos homens, eles vão ter que defender que é de Deus da mesma forma, porque os homens sustentavam, os homens diziam que João era de Deus, era um profeta. Ou seja, se for de Deus ou dos homens, João é João, é de Deus de qualquer modo. Então eles ficaram sem saída, porque a palavra desceu ali e esclareceu. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus respondeu: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Então, irmãos, para quem lê Marcos 11, de 27 a 33, nós temos essa imagem em resumo. Vem aquela turma de sacerdote, escriba, ancião, aquela turma que se diz conhecer a religião, conhecer, estudiosos e tudo, mas realmente não estão buscando a Cristo. Quando vem o Cristo, de fato, a salvação simples no Cristo Jesus, quando recebem de Cristo e vê que ele está ressuscitando, está perdoando pecados. E até nos dias de hoje tem anjo vindo no nome do Senhor Jesus. E quem age pela mente, pelo intelectualismo, só pela emoção, só pelos costumes de sacerdotes, de escribas, de anciãos, são pessoas capazes de vir pessoalmente para o Cristo ali na frente e dizer: olha, quem é que te deu autoridade para fazer essas coisas? É como a pessoa presa na emoção de adoração a Maria vai dizer: olha, quem é tu para me dizer isso? É coisa minha. É a palavra dizendo isso, tu não está lendo a palavra, criatura, desperta. E seja a adoração a Maria, seja o que for, sejam os meus pecados, as adorações que eu tive para o mundo, chegou a descer um anjo para me advertir. Cancela tudo isso. Volta-te para Cristo agora. Adora somente o Pai e o Filho. Os dois são um. Aqueles entendidos lá viram que era o Cristo e tudo, mesmo assim. O intelectualismo deles, a emoção deles, não permitia aceitar. Eles estavam pelos seus costumes de sacerdotes, de escribas, de anciãos que viveram muito e acharam que aprenderam muito. E eles estavam pelo próprio entendimento, a ponto de chegar face a face com Cristo e dizer: com que autoridade? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Só essa pergunta já é uma ofensa. É como se dissesse: quem tu acha que tu é para fazer essas coisas? Aí o Cristo mostra que eles, de sacerdote, de escriba, de anciãos, não tinham nada. Porque então o Cristo, para dar a resposta, ele fez uma pergunta que eles não souberam responder. Perguntou, fez uma pergunta muito simples. De quem era o batismo de João, se era do céu ou dos homens? Ou seja, ali o Senhor Jesus colocou que não tem saída. Ou tu é de Cristo e entende as coisas de Cristo, ou tu não é de Cristo e não vai entender. O entendimento vai fechar e tu vai seguir aquela luz falsa, a luz daquele que se transfigura até em anjo de luz, mas é o maligno. Lá o Senhor Jesus perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Ou seja, o Senhor Jesus fez uma pergunta em que a resposta é sempre a mesma. Se disser que é do céu, estão admitindo que João era do céu. Estão admitindo que o João dizia é verdade. E o que João dizia era que Cristo é o Senhor, que viria o Cristo, estava anunciando a Cristo. Eles não aceitaram o batismo de João como sendo do céu. E se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, também não aceitaram, porque os homens estavam de acordo com João, estavam aceitando que João estava anunciando a chegada de Cristo. Então, se dissesse que João era do céu ou dos homens, a resposta é a mesma. A resposta é que João vinha batizando nas águas apenas para anunciar a chegada de Cristo depois. Então, esses sacerdotes, escribas e anciãos que se diziam entendidos responderam a Jesus: olha, não sabemos. Ficaram sem saída. Então, quer dizer, se eles não sabem que a resposta é Jesus, que João veio anunciando a Jesus, apesar de terem visto tudo, e se dizem sacerdotes, conheciam as Escrituras, e se dizem escribas que tanto repetem o que escrevem, vivenciaram tanto e se dizem anciãos. E quando presenciaram João cumprindo as Escrituras, chegam e respondem: não sabemos, né? Não sabem mesmo. Então Jesus respondeu: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Aquele que busca a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus, em sua palavra, que é a palavra do Pai, ele e o Pai são um, disse e cumpriu. Enviou o Espírito Santo que habita dentro desta pessoa. Aquele que não está sendo hipócrita, que está buscando a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e está recebendo estas coisas. Sabe com que autoridade Cristo fez estas coisas? Sabe debaixo de que autoridade está a sua alma? Sente o poder da salvação em sua alma. Caminha com Cristo, porque sabe. Por isso a importante decisão de buscar a salvação em Cristo. Quem tomou essa decisão não disse: "Ah, eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador." Disse e fez. E quem não fez, pode fazer a partir de agora. O tempo que vai ter, vai abrir a Bíblia. A pergunta que tinha na mente: "Olha, esse pregador me falou umas coisas aí, não gostei." Vai pesquisar. Se é movido pelo Espírito de Cristo, se está buscando a Cristo, vai pesquisar. Vai saber com que autoridade esta palavra está sendo anunciada. Misericórdia. É a palavra do próprio Deus vivo que se cumpre e que traz salvação para todo aquele que crê. Por isso, muitos não entenderão o que é esperar em Cristo. Tem a ver com toda a palavra. As 10 virgens é um exemplo maravilhoso que mostra em que esperar em Cristo é o casamento com Cristo. As 10 virgens mostram que há um grupo que não está aguardando a Cristo, está se prostituindo, está na mornidão. E há um grupo que está vigiando, está aguardando o noivo, porque sabe que não é intelectualismo, não é emoção. Tem isso também na Bíblia. É pura inteligência, é pura emoção, mas acima de tudo é salvação. Então muitos não entenderão que esperar em Cristo é a noiva aguardando o noivo. Negar o Criador, negar que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, negar que o seu Filho Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que ele é um noivo. Negar isso é o ponto mais alto de qualquer prostituição. Por mais bonito que pareçam ser os teus rituais ou os meus rituais, costumes ou modo de vida, a palavra diz: sai disso, santifica-te. A salvação é simples. Passa tu a ser também a noiva do noivo, a noiva de Cristo. Por isso que na entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, muitos acenavam com ramos de palmeiras e até deitavam os ramos para o Senhor Jesus passar. Mas alguns dias depois, o crucificaram. Pensaram que o plano do Senhor Jesus seria libertá-los da opressão momentânea deste mundo, mas é muito mais do que isso. O Senhor veio para nos libertar eternamente de todo tipo de opressão. É vida eterna e abundante, eu repito rapidamente. Irmãos, desceu um anjo em carne para me corrigir. A palavra do Senhor é verdadeira, nós recebemos vida eterna e abundante. O nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso Salvador é Cristo, é tão somente o Filho de Deus. Muitos hoje estão mais para hábitos e costumes, mais pedidos nas orações do que conversando com o Pai, tendo outros intercessores, quando o próprio Filho de Deus veio para ser o nosso único e suficiente intercessor e Salvador. Muitos estão acenando para Cristo, como na entrada triunfal em Jerusalém, mas no seu dia a dia crucificam a Cristo porque não o têm como seu único e suficiente Salvador. Buscam soluções em outro. O cristão já entende isso, já faz o que Cristo ensina. Trata somente com o Pai de Cristo, que agora é também nosso Pai. E a partir daí segue em oração diretamente com o Criador. Pode então ter a certeza da salvação, porque já não divide a glória do Senhor, nem com as coisas do mundo, nem com as coisas que o Cristo não ensinou. Cristão que é cristão não busca as coisas que não vêm de Cristo, ainda que erre. Ainda que peque, volta, volta, clama, chora, Diz para o Senhor como é que eu fui buscar aquelas coisas. Ainda que por um momento pareça estar buscando o mundo, cristão que é cristão, ouve a voz do Senhor Jesus e procura aprender somente com o Senhor Jesus. Então, amados, o verdadeiro cristão, cedo ou tarde, é modo de dizer, mas no tempo de Cristo, porque o Senhor Deus sabe o tempo de cada um, o que Cristo começou, ele termina na vida de cada salvo. Mas então nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele compreende essas coisas. Chega no momento que ele começa a pensar no exemplo de Paulo. Olha, é tiro para todo lado. Olha, não interessa se eu vou falar isso ou aquilo, querem me chamar de pessimista, não é pessimismo coisa nenhuma. Já não sou eu quem vive. A minha vida está assim, é Cristo que vive em mim. Quer pensar que isso é negativismo? É, muita gente diz assim que cristão é negacionista. Misericórdia. Negacionista são aqueles que negam ao Criador, este Deus maravilhoso. O cristão, ele compreende essas coisas e ele vai chegando a esse ponto. Olha, ele não quer se exibir, mas eu já estou vendo que eu já não vivo. Quem vive em mim é o Cristo. É o Cristo. Nesse mundo eu preciso da orientação total do Cristo na minha vida. O que nos leva à primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 19. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha aí, irmãos. Cristão que é cristão sabe que vai chegar nesse dia, nesse ponto, e que não deve estranhar. Chega de ministério da prosperidade. Chega de oração para pedir, pedir, pedir. Chega de ilusões com o mundo. Se Cristo disse, nesse mundo aqui, ele veio para tirar a gente desse mundo, porque nesse mundo tem um príncipe que é o príncipe do mal. Então, já no versículo 12. Amados, não estranhem a ardente provação, é provação que vem sobre nossas vidas para nos experimentar. Como se coisa estranha vos acontecesse, como se fosse estranho. Ah, mas eu estou em Cristo, como é que isso está acontecendo? Como é que eu não recebo? Não é coisa estranha, coisa nenhuma. A palavra explicou, é o plano do Senhor. Versículo 13. Mas regozijai-vos, alegrai-vos, por serdes participantes das aflições de Cristo. Temos que nos alegrar até nisso, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Ah, quando Cristo vier, ou se a gente morrer antes, vamos subir em glória, corpos glorificados. Ah, vamos lá para o seio de Abraão. Nisso a gente gosta de pensar, né? Então se alegra agora, porque a palavra está se cumprindo até nas tuas aflições. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Até essa palavra eu, para decorar, eu tenho que olhar várias vezes. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, se nós somos insultados, se por causa de Cristo a gente passa vergonha, a gente passa por afrontas, ofendem a gente, bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Nós já estamos padecendo. Todos, mesmo quem está rico, milionário, acha que está no bem bom, está padecendo, vai morrer. Mas nós que já estamos sofrendo em Cristo, que sofremos em Cristo, e não como ladrão, como malfeitor. Então a gente permanece em Cristo. Então, no versículo 16. Se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Sinta alegria no meio do teu vale, Diga glórias a Deus, aleluia, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Olha aí, irmãos. O julgamento começando pela casa de Deus, por isso que vem antes para nós o sofrimento. E por último, para aqueles que estão no mundo. Mas a palavra diz: se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? O fim deles nós sabemos. Agora, o alerta para aquele irmão, aquela pessoa que acha que está em Cristo, a vovozinha do quinto andar é. E está se prostrando para Maria, desobedecendo o Evangelho de Deus. E está usando amuletos. E tem diversos objetos e coisas nos quais se apoia quando nós devemos nos apoiar somente em Cristo Jesus. Então, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde compadecerá o ímpio pecador? Olha aí, nós que somos tidos como justos, justificados, dificilmente nos salvamos, porque Cristo nos salva, mas é difícil. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Se nós padecemos com Cristo, repousa sobre nós o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, desde que estejamos com Cristo, até mesmo no padecer, até mesmo no vale. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. E é difícil. E por isso nós temos que confiar as nossas almas ao Criador. Nós sabemos então que é assim, que Cristo não veio para atender os teus pedidos, para fazer do jeito que tu quer. Para ter o teu altar aí, ou para eu aqui querer encher minha casa de fumaça e fazer um ritual, achar que eu estou no céu já. Não é doutrina de homem. É tão somente Cristo Jesus. E a palavra diz: é uma nuvem grande de testemunhas. Palavra tão verdadeira que este que vos fala testemunha também. Um anjo do Senhor veio para me dizer que eu estava em pecado. E muito do meu pecado era por coisas que eu achava que não era pecado, que no final me levaram a fazer coisas que eram pecado e eu já não percebia. Ou seja, se a gente não buscar a Cristo somente, o nosso entendimento ele vai sendo fechado. Porque a palavra diz que o Satanás ele se transfigura até em anjo de luz. E quando fala anjo de luz, não precisa ser literalmente anjo. Mas se ele até em anjo de luz ele pode aparecer como se fosse um anjo de luz, então ele pode colocar na tua frente rituais, costumes, hábitos, coisas que tu gosta, que são lindas, maravilhosas, mas que não te dão a salvação. Agora, ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Irmãos, quando eu leio agora, mas nós mesmos vimos a sua majestade, o Espírito Santo me colocou para ler. E eu leio, mas se eu tentar dizer para vocês que o meu temor está aumentando, só de ler, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui nós estamos lendo a palavra daqueles que testificam que viram a sua majestade. E eu sou um dos que foram visitados por um anjo, irmãos, em carne. Da parte do Senhor Jesus. Eu estou falando para vocês agora sem chão, sem nada. Parece que que o inferno está embaixo, assim, lá, não tem. Nesse momento, a minha alma está falando porque o Espírito Santo ordenou. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. No 16, o texto é: Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Fábulas astuciosamente compostas, preparadas com astúcia para enganar. Não. Nós fazemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo falando a verdade. Por quê? Porque nós mesmos vimos a Sua Majestade. Eles viram a Majestade, a presença do Senhor Jesus. Ele em pessoa. E eu sou um dos irmãos que recebeu a visita de um anjo da parte do Senhor Jesus. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amados, um anjo veio a mim, isto que está na palavra aconteceu. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Até que o entendimento de que isto é verdade, que já está em vossos corações, já está em vossas almas, que o selo do Espírito Santo já está em vós, que a palavra do Cristo já está em vós, a luz do Cristo já está em vós, como a estrela da alva, o que é a primeira estrela que se vê na madrugada, a primeira luzinha nascendo o sol, que para nós é o Cristo, o primeiro amanhecer, porque nós não nascemos ainda, nós nascemos da carne. Nós nascemos da carne e tivemos muitas manhãs neste mundo carnal. Mas agora nascemos da água e do Espírito e estamos esperando a primeira manhã, que de fato vai ser quando adentrarmos a glória. Quando estivermos lá em cima, onde não tem mais a luz do sol e não tem mais a escuridão da noite, é a luz do Cristo. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Misericórdia, irmãos, não tem doutrina de homem, não tem achismo. Se tem emoção, a emoção ela é decorrente de saber que é verdade, não da invenção, não dos hábitos, não do costume. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É a palavra. Toda essa palavra é verdadeira e se cumpre. Eis aqui mais um irmão dando testemunho, creiam ou não creiam no meu testemunho. A palavra do Senhor Deus se cumpriu em mim de várias maneiras, até um anjo do Senhor veio a mim, eu estou em grande temor neste momento. Porque a segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16 ao 21, este texto que eu estou lendo, começa dizendo: Mas nós mesmos vimos a Sua Majestade. Ora, eu vi o poder do nosso Criador, o Pai e o Filho, dando ordem ao meu respeito, enviaram um anjo para trazer esta ovelha teimosa, ovelha perdida, de volta para o aprisco, irmãos. É muita alegria, irmãos, de saber que este Deus maravilhoso nos reservou moradas no céu. Essa é a verdadeira emoção. É Cristo. É Cristo somente, amados. Todas as nossas dores vão passar. Tudo vai passar. Esta palavra ela é verdadeira, se cumpre e é chegada a hora, amados. Dai glória a todo momento. Por isso, então, irmãos, a nossa salvação é Cristo e somente Cristo, nada mais e ninguém mais. Quem busca a face do Senhor, quem lê essa palavra, ou pela emoção, ou pelo intelectualismo dessa palavra, cedo ou tarde vai chegar na alma, que é muito mais do que emoção, muito mais do que inteligência, e na alma vai receber revelações, vai receber aquilo que tiver que receber. O Senhor Deus proverá para que esta alma receba. Todo aquele que bate a porta da salvação se abre. Irmãos, Marcos 11, versículo 17. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Para começar, não tem templo externo. É o Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus fez com que nós sejamos templo do Espírito Santo. Por quê? Templo dele mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que todo aquele que amar o Pai e amar o Filho, ele disse: Eu e o Pai viremos a ele e faremos morada. Nós somos templo do Espírito Santo. E volto a dizer, não como hipócrita, mas como aquele que confessa o que a Bíblia diz. Somos pecadores, e se de fato estamos buscando a Cristo, a face do Senhor, estamos buscando que o Espírito Santo fale por nós, para que nós mesmos, no tempo de Cristo, deixemos o pecado. Por isso que muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Nós que somos templo do Espírito Santo, muitas vezes fizemos deste templo um covil de ladrões. No Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus veio, ele inicia um novo testamento e já ele começa colocando que aquele templo lá foi transformado num covil de ladrões. Então nós temos a cena do Senhor derrubando as moedas, as mercadorias estavam negociando a fé. E muitas vezes nós negociamos a fé pura e imaculada no Senhor Jesus, o Filho de Deus, como o nosso único e suficiente Salvador. Muitas vezes nós trocamos a fé da salvação, a fé em Cristo. Muitas vezes nós trocamos a fé em Cristo pelo intelectualismo de tantas afirmações, tantas coisas que eu mesmo me perdi nisso. Eu mesmo confessei e disse para vocês: olha, eu fiquei pensando, por que o Senhor Deus fez isso? Se eu fiz isso, eu que creio no Senhor Jesus, muito mais o ímpio que não tem salvação. O intelectualismo sem Cristo é um labirinto infinito de muitos livros. É uma infinidade de escolhas, de opções que não levam a lugar nenhum, que enchem a alma de coisas e coisas e obsessões e não leva a lugar nenhum. É uma das grandes artimanhas do maligno. É encher a alma da pessoa de tantas coisas que, quando vai falar de Cristo, a pessoa na soberba, doutora, doutora, que se acha, vai dizer: isso é bobagem. E não vai dar um segundo de atenção. Não vai nem mesmo se dar por conta que esteve lendo livros e livros de ciência, mas não leu a Bíblia. Isso aconteceu comigo. Eu nunca disse que a Bíblia é bobagem, mas eu não me dava por conta. A minha alma dizia, sem falar, que eu estudei tudo a vida inteira, mas eu não me dava por conta que eu não abri a Bíblia ainda. Eu não recebi a revelação do Espírito Santo. Quando eu fiz isso, acabou. Acabou, não tem intelectualismo, acabou. Mas por muito tempo depois, eu continuei perguntando. Eu não tive coragem de perguntar para o Senhor Deus, não. Não tem, porque não vai ter outra resposta, eu já sabia. que é o Senhor. Eu já tinha aceito o Filho do Senhor Deus. Mas a minha alma teimou, estava no intelectualismo. Mesmo sabendo isso, eu perguntava para mim mesmo: como que o Senhor Deus fez isso? Tudo que é feito aqui na terra, como que as pessoas vão crer nele? E eu perguntando isso. E nós sabemos que tem milhões de pessoas que creem sem ver nada, sem saber nada. E eu já tinha recebido a vida inteira comprovação, visita de demônios, eventos paranormais. Eu já tinha visto tantas coisas no mundo espiritual que eu não posso nem relatar, levariam 10 horas de pregação. E coisas que não posso nem ensinar. E ainda fiquei perguntando: como que o Senhor Deus fez assim? Como que vão crer? Eu quero entender para poder convencer as pessoas. Não sou eu quem convence. Não somos nós, é o Espírito Santo. A palavra diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. E vai convencer quem tem que ser convencido. É assim, e ponto final. Não tem intelectualismo. A fé não vem do intelectualismo. O intelectualismo, a inteligência, ela vem de Cristo. Então, se tu vai saborear a inteligência, como a Bíblia é feita e tudo, por algum tempo, isso é um presente apenas. Mas isso nós temos pela eternidade. Joias, ouro, intelectualismo, isso nós temos pela eternidade. Importa primeiro receber a Cristo. Pronto, recebemos, estamos salvos. E não usar o intelectualismo para ter fé. A emoção, a mesma coisa. Eu vinha na emoção também, assim, eu quero, vou fazer minha palestra, eu fiz tantos cursos superiores, eu, e não sei o que, eu estava adorando o mundo. Em todas as questões eu chegava a pecar mentalmente, não pode. Eu chegava a pensar em Salomão e as suas 1.000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, diz a palavra. Eu pensava tanto nisso que era como se eu dissesse para o Senhor Deus: eu não posso ir ali me deitar com uma mulher sem me casar e só ficar com ela. Eu não dizia isso, mas eu ficava, porque eu não posso me casar, irmãos. Eu não vou enganar uma varoa. Tem varoa que me quer, mas eu não posso. De acordo com a confissão minha, né, as coisas que estão me acontecendo, eu não posso. Eu vou trazer sofrimento para uma varoa, um homem que não dorme e tudo. Então, irmãos, pela emoção, porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero minha palestra, e olha, no meu caso, eu não posso ter nada. Não cheguei a lugar nenhum. Chegou a descer um anjo do Senhor para dizer: chega, chega. Eu estava transformando este templo aqui em covil de ladrões que estavam roubando a minha fé. E isso tem acontecido mais do que sequer a gente possa imaginar. Mas se nós mantermos a fé no Cristo, a determinação, não para os outros. Os outros eu preguei mais uma vez, se eu preguei porque o Senhor Deus permitiu, porque a pregação chegou a vocês, se chegou, se não chegou. Isso é da ordem do Criador. Eu não posso e não quero e não tenho que provar nada para ninguém. Mas cada um de nós tem que provar para o Senhor Deus. Então a minha alma, sim, eu revelo para vocês. Ela tem transformado esse templo aqui, essa alma tem se transformado em covil de ladrões. Eu tenho deixado entrar na minha alma desejos e coisas, porque chegou uma situação tal, minha vida, eu teria que ter 10 horas para explicar para vocês, que nas minhas mãos se passaram a oportunidade de milhões e tudo. E como? Como que assim? Como que eu não, como que eu mesmo disse não para essas coisas? É, eu mesmo cheguei a dizer não para coisas que era só assinar. Não eram coisas ilegais dessas que vos falo. Coisas ilegais tiveram também, eu disse não. Mas eu falo das coisas legais, permitidas. Era só assinar, era só seguir com um plano. Eu estudei, mas por diversos motivos eu não pude. E hoje tem esse mal, não posso dormir. Então, se eu for contra tudo e contra todos, quem sabe até põe a mão em alguns milhões, e qual vai ser o meu fim? Se o Espírito Santo está me orientando que não. Se amanhã vai mudar, não sei. Me parece que não. Então estou dando testemunho da verdade hoje, que a minha própria alma tem se tornado, de alguma forma, covil de ladrões. É tempo, é determinação, é Cristo. E chegou o dia em que um anjo do Senhor veio dizer: não, não, não, não. Encarne, irmãos. Ou tu é de Cristo, ou não é de Cristo. Por todas essas coisas que eu falo nas pregações. Não podemos, desejando fazer isso, seguir hábitos, seguir conceitos, doutrinas que não são de Cristo. Se é de Cristo, busca a Cristo. Se tu é templo de Cristo, não coloca nesse templo as coisas que não são de Cristo. O desejo pelas coisas que são do mundo. Que é muito fácil falar, isso é do mundo, isso é do mundo, isso é do mundo, mas tem coisas que tu trouxe para o teu templo de um jeitinho tão carinhoso, tão teu. Eu dou o exemplo de Maria, eu dou o exemplo daquele que tem ali um ritual, que tem dentro da casa um altarzinho, não sei o que, não é de Cristo. Então colocou para dentro da tua alma, dentro do teu templo, uma atenção que não está sendo para Cristo, uma adoração que está sendo para outro. Efésios 5, versículos 7 ao 14. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Vejam, o fruto do Espírito é bondade, justiça e verdade, não mentira. Provando, mostrando se isso que tu fazes é agradável ou não é agradável ao Senhor. O que eu fazia, não importa se eu fale ou não fale, muito já tentei explicar, mas não devo tentar mais porque levaria muitas e muitas horas. Mas o que eu fazia era agradável para mim, mas não era agradável para o Senhor. Eu dou o exemplo de adoração a Maria. Mas o que não é de Cristo, procura tu, criatura, na palavra. Tu que é meu irmão, tu que é minha irmã, o que não é de Cristo, abandona. Versículo 7: não sejais participantes com eles. Tu era treva, agora tu é luz no Senhor. Anda como filho da luz, então. Provando sempre, todo dia, o que é agradável e o que não é agradável ao Senhor. Tu vai provando. Ou seja, o Espírito que está em ti vai provando. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Quer dizer, quando vem uma obra das trevas que entra na tua alma, não é externo, não é para julgar os outros. Quem não quer, não quer. É a lei desse mundo e é a lei de Deus. Se a pessoa não quer, não quer. Convidou, não quer, não quer. Faz o que tu quer da tua vida. Agora, não te associa. Se essa coisa ruim entrou na tua alma, olha, me ensinaram assim, isso é coisa minha, eu sigo fazendo assim. Não. Condena isso. Leia a palavra, busca, não deixa entrar na tua alma esse covil de coisas que são ladrões, que roubam a tua fé no Cristo Jesus. Condena isso, porque as coisas que eles fazem em oculto, até dizê-las, é vergonhoso. Então é muito fácil a gente dizer: olha, o assassino lá escondido, matando criança, matando as pessoas por vários motivos, né? Para tráfico de órgãos, para fazer sexo e depois matar, para comer a carne, são os canibais, para ritual satânico. Então, olha só o que eu disse para vocês, até dizer é vergonhoso eu ter que dizer isso, é horrível dizer isso no meio de uma pregação de amor. Mas é verdade, porque as coisas que eles fazem em oculto, até dizê-las é vergonhoso. E tão vergonhoso quanto tudo isso, a palavra está dizendo, é tu prestar culto a outro que não seja o Senhor Deus. A palavra está dizendo isso. Que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e não tem ninguém acima dele. É somente ele. Ele é, foi e sempre será. Versículo 13. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois a luz tudo manifesta. Então, se tu está seguindo a Cristo, que é a luz verdadeira, ele manifesta essas coisas. Ele vai te tirar do teu achismo, do teu ritual, da tua conchinha, daquilo que tu acha bonito, mas não é a salvação. Versículo 14 de Efésios 5. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo vai te esclarecer estas coisas. Então, amados, esta pregação desperta é justamente para chegarmos ao ponto na divisão da alma e do espírito. É, porque nós estamos nesse mundo, nós estamos com irmãos. Vendo aí irmãos com todo tipo de problema no mundo inteiro, e nós temos que ter esse despertar, essa luz entrando como a primeira manhã já, ainda que a gente saiba que a primeira manhã da nossa verdadeira vida, ela vai ser lá na glória, com aquele corpo glorificado, aquela vida perfeita. Mas justamente por sabermos disso, que nós temos que despertar. O despertar é justamente lembrar de coisas tão simples. Aquela plantinha, o girassol, é uma plantinha que gira olhando para o sol, né? Por isso ela tem esse nome. E o nosso sol é Cristo. Esse mundo gira, a gente fica assim, mas a nossa alma está girando, olhando para Cristo. Esse é o despertar. Não é palavra de homem. Eu confesso para vocês que já falei para vocês várias vezes que quando eu olho um vídeo de casamento cristão, não tem saída, não tem, eu choro. Mas eu confesso para vocês que algumas vezes eu já parei num vídeo para olhar uma cama macia. Estou falando numa cama vazia. Mas sim, uma cama de rico. Procura-se um vídeo de uma cama de milionário mesmo. Para eu me sentir, já não penso nem muito naquela mansão. Às vezes eu olho aquela cama macia. Ué, mas tu não tem uma cama? Tem uma cama boa aqui. Mas por que que às vezes eu fiz isso? Não sei se. De vez em quando eu faço essas coisas. Por alguns segundos eu fico olhando aquela cama assim. Não chorei ainda por isso. Talvez ainda chore. Quando olho um vídeo de casamento cristão, faço de entender, né? Eu choro. Por quê? Porque eu não posso ter. Tá bem. Entendeu? Quem entendeu? O pregador tem um problema lá e. Agora eu olho uma cama, eu não chorei ainda, mas é capaz de um dia eu chorar de olhar uma cama. Eu olho uma cama e fico imaginando eu dormindo naquela cama. É, mas a tua cama não é boa, pregador. Mas eu tenho esse mal que eu não posso dormir, por isso não posso casar, não posso trabalhar. Tá, é um problema meu. Então, irmãos, o que é desperta? É a imagem que eu busco de estar dormindo confortavelmente naquela cama, mesmo na minha cama, que já é boa, eu olho já a cama de um milionário já só para sentir aquela imagem. Porque uma vez, quando eu era criança, eu nunca estive numa cama de um milionário, assim, né? Mas quando eu era criança, qualquer cantinho eu caía num sono profundo, era como se fosse uma cama de um milionário assim. Então eu sei o que que é poder dormir e acordar disposto no outro dia para viver o dia, para fazer as coisas. Eu tive isso, pelo menos na minha infância. Por isso que às vezes eu me paro de emoção só de olhar uma cama. Só de olhar para uma cama. E o que isso tem a ver com desperta? Aí a minha alma começa a despertar. Eu que não tenho mais isso. No sofrimento, os irmãos, vocês, irmão, irmã, despertem cada vez mais, porque o Senhor nos chamou para buscarmos a sua face. Esse mistério, este plano maravilhoso do nosso Deus, Paulo sofria e dizia: olha, eu preferia estar com Cristo, mas se é a vontade do Senhor, ele explicava para nós. Então, se ele tinha que ficar, por amor a nós, então, por amor a nós ele ficava. Este plano maravilhoso do Senhor nos faz ficarmos aqui. O irmão e a irmã que está num sofrimento, com perdas, começa a entender isso. Começa a entender que agora é um grande degrau, a gente tem que perder tudo em Cristo mesmo, despertando como Paulo, que não estava lá pulando de alegria, não estava dando gargalhadas no shopping center, não estava mais dormindo numa cama king size de um milionário, que isso tudo é gostoso. Mas a alma dele estava desperta, em regozijo, porque ele sabe que muito mais do que tudo isso, quando eu falo que vejo uma cama e me emociono, não é que eu esteja pensando em bobagem ali, né, no caso da cama. É que eu estou pensando tão somente: ah, se eu pudesse ter conquistado a minha casa e não ter recebido esse mal, e ser dono da minha casa e ver a chuva lá fora. Pois é, enquanto isso, milhões de mendigos estão padecendo na chuva também. E eu na minha conchinha: ah, mas muitos irmãos têm isso, uma cama macia, oram, leem a Bíblia juntos. Mas é assim. O que veio para nós, desperta, irmão. Desperta, irmã. Quando a luz do Cristo vai entrando, a gente vai sentindo regozijo. Não que vem de nós, vem de Cristo. Tudo isso é para o nosso bem. Então, Filipenses 1, versículos 27 ao 30, nós lemos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Bom, aí eu já travei muitas vezes, mas conforme eu confessei para vocês e o que a palavra ensina, a santificação vem de Cristo e cada vez mais nós vamos buscando isso. E é por isso que o Espírito Santo nos faz lembrar desse texto. Vamos lá então. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito. Oh, é para nós estarmos num mesmo espírito. Que espírito é esse? É o espírito que coloca Cristo em segundo lugar e fica pensando, seja no que for. Seja no que for. Se eu agora escrever um livro, olha, para te sentir melhor, faça isso, faça aquilo, filosofias, e lá no capítulo 5 do livro diz assim: olha, vou te dar 10 exercícios para te sentir em paz. E um dos exercícios é: olhe para uma cama e sinta, aquela cama é tua, aquela casa é tua. Isso eles ensinam, o poder da atração, né? Eu, quando me paro, às vezes, para fazer essas coisas, são muitas coisas que a gente não consegue contar, né? Mas tem que fazer tudo à luz do Cristo. É porque caiu aquela cama ali, eu acabei olhando mais um e mais outro, olhei duas, três, quatro camas, fiquei um tempinho ali. E já aconteceu comigo de me sentir numa emoção: ah, se eu pudesse ter o prazer que muitos têm de estar dormindo no conforto de noite após noite. Mas não troque Cristo por nada. Não, não transforme nada na tua filosofia. Eu não vou começar todos os dias no horário tal, começar a olhar para a cama de milionário. Eu acho que depois, daqui a um ou dois dias, eu vou olhar de novo numa cama. Mas não vou transformar isso numa coisa fixa minha, numa salvação. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não pelas coisas do mundo. Ainda que eu me pare, ainda me lamentar por isso, por aquilo, o meu ânimo tem que ser pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto é da parte de Deus. Ou seja, eu coloquei alguns exemplos, mas não nos espantemos que tem pessoas presas em coisas tão simples que não são de Cristo, e isso é para a perdição deles. Mas quando nós entendemos isso, nós largamos essas coisas. Quem conseguiu poderes, pêndulo, seja o que for, abandona tudo isso. Isso, esse gesto de abandonar tudo e ficar somente com Cristo, é para nós o quê? Salvação. Isso vem de Deus. É reconhecer que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. Mesmo no vale, é reconhecer que Ele é o Senhor, que estamos selados, estamos salvos. Versículo 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, tudo o que está acontecendo foi concedido para que recebamos a salvação. Versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo aí nos dá o testemunho, e muitos irmãos vêm cada vez mais dando o testemunho que no final é Cristo. Abandona, sai de tudo que é coisa e fica com Cristo. Tão somente Cristo é o nosso Salvador. Agora eu gostaria de lembrar. Para finalizar, eu gostaria que vocês lembrassem daquele esporte que se chama windsurf, né? Que vai lá, a pessoa sobe numa prancha de surf e tem uma vela, né? A pessoa segura naquela vela e o vento vai levando ela. E tem também aquele outro esporte que é parecido, é o kitesurf. O kitesurf é quando a vela já não está ali. Ela está numa corda, para quem conhece, né? E aquela vela está lá em cima, no céu. E o vento está puxando aquela vela lá em cima, que puxa a corda e que puxa a pessoa, e a pessoa vai surfando nas águas, em alta velocidade. Ou seja, a pessoa está aqui embaixo, mas tem uma vela lá em cima, uma força lá em cima que está puxando ela pelas águas, surfando. Se chama kite surf. O cristão tem que ser assim. A imagem é bonita, mas na prática tem que ser assim. Tem uma força lá em cima que está ligada a nós pelo Espírito Santo, que é a mesma força que está lá em cima. É a Trindade, é o próprio Deus habitando em nós. E nós estamos sendo puxados por essa força, como que aquele praticante do kitesurf, ele está segurando aquela corda e lá em cima tem uma vela que bate o vento e puxa ele para a direita, para a esquerda, vai surfando no mar. Nós estamos sobre esse mar. O que é o mar na Bíblia? É a humanidade inteira que faz o mal e nós estamos surfando no meio disso. A gente não sabe para onde ir, estamos sendo puxados para a direita, para a esquerda, mas conforme a vontade do Senhor Deus. A gente fica confuso, não sabe para onde vai, mas quem está nos conduzindo é o vento do Espírito Santo, é invisível, é força do Criador. Para que isso aconteça, no meio disso tudo, nós temos que buscar a Cristo e a Cristo somente. Nós temos que colocar o nosso coração em Cristo, porque diz em Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha só. O nosso templo, que é a casa de oração, de conexão com o Senhor Deus, muitas vezes a gente ajunta tesouros que é da terra, doutrinas de homem, coisas que os ladrões roubam, são coisas que podem ser roubadas. Coisas que a gente colocou dentro do nosso templo e podem ser roubadas. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O Senhor Deus agora habita dentro de nós para que nós sejamos templo do Espírito Santo. E para que nós ajuntemos dentro deste templo tesouros do céu. Mas como esses tesouros são do céu, nós estamos ajuntando esses tesouros no céu. Por isso que crer no Senhor Jesus e tão somente no Senhor Jesus não exige nada, não acende vela, não faz trabalho nenhum, não paga promessa, não se prostra para imagem nenhuma, para mais ninguém. Parece um templo vazio, não é mesmo? Não nos prostramos para Maria, não temos foto, imagem, não temos rosário. Nós que amamos tanto assim o Pai e o Filho, eles dizem: eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. É o Espírito Santo habitando em nós, transformando esse lixo que nós éramos agora em templo. Por isso é importante tomar a decisão de aceitar a Cristo e admitir que estamos errando, estamos na batalha, e o Espírito Santo vai santificando. E agora é um templo do Espírito Santo. Não tem coisas que o ladrão pode vir e roubar. Quer falar o que quiser de mim, não vai roubar nada de mim. Quer tirar e tudo, e vai tirar mesmo. Um dia nós vamos morrer. Mas esse templo aqui é de Deus. Não é de Maria. Não é de Santo Antônio. Não é de pagar promessa para outro. Não é de rituais de homens. Esse templo aqui é do Espírito Santo que está olhando o que eu faço. E se eu vou confessar meus pecados para um homem, o Espírito Santo, que é Deus, está dentro de mim, está vendo o que eu estou fazendo, que em vez de buscar a Deus diretamente, eu fui buscar um homem. E entre tantas outras coisas que nós podemos colocar dentro deste templo, que são coisas que os ladrões roubam a nossa fé, são ladrões da nossa fé, são doutrinas de homem. Então a palavra diz: agora nós somos templo do Espírito Santo, ajuntemos tesouros no céu e não aqui embaixo, porque aqui embaixo não tem tesouro nenhum. Por isso que esse templo parece vazio. Por isso que aquele que não crê tão somente no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador começa a se sentir vazio, não tem nada. Aí tem que construir um altar, aí tem que benzer água. Aí tem que fazer isso, aí tem que fazer aquilo. A lista é tão grande de coisas que estão fazendo. E são coisas que roubam a tua fé no Cristo Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O teu coração está nessas coisas? Então essas coisas são o teu tesouro. Quando o teu tesouro deveria ser tão somente o Cristo Jesus, porque tão somente o Cristo Jesus te deu a vida eterna e abundante. Olha só, irmãos, é fácil colocar esses exemplos, adoração a Maria e tudo mais, que são pessoas que estão colocando em seus templos, em suas almas, juntamente com o Espírito Santo que lá habita, estão colocando a fé que não é a fé no Senhor Jesus. Esses exemplos que eu coloquei são muito fáceis. Mas como nós não julgamos, nós tomamos esses exemplos para que nós clamemos ao Senhor Deus, como eu tenho pedido. Peçam também que mostre, Senhor, o que eu estou fazendo errado. E é claro, muitas coisas são óbvias. Muitas coisas é o teu vício, o teu pecado que tu quer parar e não consegue. Aí tu para. Mas o Senhor Deus, ele mostra também aquelas coisas que tu não percebia. Quando um anjo do Senhor desceu para me mostrar, ele me mostrou coisas que eu não percebia na hora, que a minha alma perversa fazia. Que, em resumo, é o que todos aqueles que não estão de fato em Cristo acham que estão e não estão. É um grande laço do maligno. É a adoração para o mundo. Porque, sim, nós temos que viver nesse mundo e gostamos de muitas coisas, mas deixar que nossas almas se levem por vento de doutrina ou por adoração a qualquer coisa que não seja o nosso Deus. É colocar dentro da tua alma como prioridade, como teu tesouro, aquilo que não tem valor. Porque a palavra nos diz só uma coisa que tem valor: é o nosso Deus. Porque dele vêm todas as coisas. Inclusive foi o nosso Deus quem enviou o próprio Filho para nos salvar. Do Pai veio o Filho, do Pai veio o amor maior. E é um amor tão grande que só aí o Senhor Deus já provou o seu amor para conosco, enviou o próprio Filho para nos salvar. E como se nós não entendêssemos a palavra ainda completa, dizendo: aquele que enviou o próprio Filho, como então não nos dará, juntamente com ele, com o próprio Filho, todas as coisas? É aí que está o nosso tesouro, é aí que deve estar o nosso coração, no Filho de Deus. Muitos ainda estão colocando o coração, a fé, em qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa que não seja o Filho de Deus. A palavra diz que não tem amor maior do que esse, o amor deste Deus que enviou o próprio Filho para nos salvar. Vale a pena repetir. Pense nisso. E a palavra dizendo: como criatura, esse Deus já enviou o próprio Filho. Como, em hipótese nenhuma, vai ser diferente? Como que esse Deus não te dará, juntamente com o Filho, todas as coisas? Já enviou o próprio Filho, que é o que mais tem valor em toda a existência, até para o próprio Criador, é o Filho dele. E este ele enviou por amor de nós. Se o Senhor Deus já fez isso, como que não nos dará todas as coisas? E de fato a palavra continua dizendo que aprouve ao Pai dar-nos. Não foi emprestar, não. Não foi alugar. Não. Não foi exibicionismo. Não é um passeio, não é temporário. A palavra diz: aprouve ao Pai dar-nos o reino dos céus para sempre. Começa com corpos glorificados. E segue a palavra dizendo que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar, a pessoa que há de mais importante, para nos levar para esse reino que agora vai ser nosso. E segue a palavra dizendo que, além disso, aquele que é a pessoa mais importante de todas, além de nós termos o reino dos céus é nosso, corpos glorificados, vida eterna, tempo eterno, recursos eternos. Além disso, aquele que nos salvou para nos levar para a glória, aquele, o Cristo Jesus, a pessoa mais importante, a pessoa mais querida. Além de tudo isso, ele vai estar conosco em pessoa, eternamente. Irmãos, é porque me veio a imagem daquele anjo de novo, o amor que eu senti, além de tudo isso aqui. Amados irmãos, nosso Deus é bom. Ele não nos fez para isso, não. Vocês já sabem que esta é a palavra da verdade. Despertem. E vocês que já estão salvos, como eu, despertemos nós cada vez mais para Cristo. Para que no meio disso tudo, irmãos, irmãos, sintamos cada vez mais este despertar, esta luz. Sejamos eu e tu, nós todos, cada vez mais humildes. Aquele que não está salvo, sim, desperta, desperta, tu que dormes, tu que acha que está em Cristo, não está. E nós que reconhecemos, amados irmãos, que somos pecadores, que estamos buscando, que não somos melhores do que ninguém, nós que reconhecemos o Filho de Deus e somente o Filho de Deus como o nosso único e suficiente Salvador, os irmãos que estão sofrendo com diversos problemas, nós temos que ser humildes e despertar a cada dia, cada vez mais, para o Cristo Jesus. E o Cristo Jesus nos iluminará cada vez mais até chegarmos na glória. Glórias a Deus, amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.